Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! No Japão há muitas maneiras de servir peixe. Mas apenas um jeito de cortá-lo. Apresentamos a novíssima Guinsoo 2000, porque a lenda continua. Mais afiada do que nunca, sua lâmina em aço de alto carbono corta ossos assim. Jack, to let her rip! Ligue já para 011-1406 e peça Guinsoo 2000 por apenas 29.990 cruzeiros reais. Começando a sua 129ª edição! Isso aí! Nessa semana estamos reunidos aqui para falar de um dos jogos mais divertidos que foram lançados recentemente para PlayStation 3 e Xbox, Metal Gear Rising, e a porra toda dos Cyber Ninjas. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Cyber Ninja Inimigo, e nessa semana aqui com a gente tem o Ilaps. L1 quadrado é pra encobrir o goleiro e corta. L1 triângulo lança por cima e corta. Não, aí corta, aí pega a espinha dorsal e come, moleque. Tchum. Come com a mão. Absorve nele. O Daigo. Minha meta daqui pra frente vai ser segurar a espada com o salto do sapato. Né? Corta. Valeu, baioneta. Não, eu quero, cara. Eu quero cortar pessoas com bicudo. Quilerazos. Quando eu vejo Zandatsu, eu fico pensando em Rengeki, mas aí eu vejo que são duas séries completamente diferentes. Nossa. Corta. Eu pensei que você ia falar, quando eu penso em Zandatsu, eu penso em narrativa. Sexo anal do Loló. Fazer uma sopa pra nós comer. E a sociopata digital, negão gostoso, 34, bebe cibernética. Tudo é culpa das nanomáquinas. Sempre. Se você não tem inimigos, se você não tem o que culpar, você põe a culpa nas nanomáquinas e fica tudo certo. Corta, rasga. E é isso aí. Nessa semana a gente vai. Corta, mas antes da leitura de e-mails, Basfeito Pizza tá chegando, 6 de abril, fica ligado aí no Basfeito Soco e no nosso Facebook, no nosso Twitter, que a gente vai anunciar onde vai ser o horário exato, mas é dia 6 de abril, é um sábado, fica ligado, uou! Essa leitura de e-mails do Basfeito Soco, a Rebeca tá aqui de novo, porque ela que lê os e-mails sempre e... É, né? Nas últimas semanas, estou eu aqui no papel de filler. O primeiro e-mail é do Strapper. Fala, galera do BFS, aqui é o Strapper. Não vou nem dizer que foi ótimo o podcast sobre mestres de RPG. Porque disso aí vocês já sabem. Fui iniciado no mundo da adoração ao satânico pelo meu irmão, o Zé do Araguaia. Joguei algumas vezes e comecei a me interessar pelas possibilidades infinitas que o RPG propunha à imaginação. Parei de jogar RPG quando terminei o ensino médio, consequentemente perdendo o contato diário que tinha com os amigos de turma, os quais introduzi a religião satânica do RPG. E como só eu sabia alguma coisa, comecei mestrando. Iniciamos jogando o tão querido e odiado 3D&T, com uma aventura de Mega Man, daqueles especiais que saíam na Dragão Brasil, portanto até hoje. Revista que também virou companheira do grupo. Enfim, chegamos a Tormenta, cenário que acompanhamos enquanto surgia. Segui pelos 3 anos como mestre, amigo, oficial do grupo, com raras exceções. Não era um mestre do tipo filho da puta matador de jogadores, tentava fazer a aventura seguir um rumo que havia pensado previamente, mas como foi dito no cast, a missão dos jogadores é tentar foder a aventura, e isso quase sempre era bom, pois além de ter que lidar com as situações com improviso, dava origem a histórias bizarramente engraçadas, pelo menos pra nós. Chegou a um nível que, no fim de semana, os personagens eram brothers do talude. Da campanha, não sei porque eu falei semana. No fim da campanha, os personagens eram brothers do talude, abriram uma escola de mágica de magia concorrente. Talude é um personagem de Tormenta, tá? Que tem uma escola arcana. Abriram uma escola de magia concorrente, brigaram entre si pra ver quem se casava com a Niele, mataram o mestre Arsenal, tiveram como animais de estimação montaria dragões, entre outras peripécias. Hoje, vejo o quão bizarras foram as nossas aventuras, mas nos divertimos pra caramba. E no fim, tudo se resume a diversão. O pessoal gostava da maneira que eu narrava as aventuras e acabei com o tempo preferindo mestrar em vez de jogar mesmo. Tentamos migrar para o D20 quando saiu a adaptação do cenário. Criamos sistemas próprios, quem nunca? Passamos por Vampiro, Street Fighter e Storyteller, aquela merda! Mas a faculdade chegou e o tempo acabou. Tivemos que escolher entre o RPG e o Winning Eleven, e aí não teve como. Preferimos nossos campeonatos dominicais com nossos times de Master League. É isso aí, parabéns a todos pelo excelente trabalho, já estou esperando o cast de Tormenta. Prometido pelo Ninja Inimigo. Abraços e Black Onyx. Black Onyx pra você também, e o podcast de Tormenta está em negociação. Tadadam. O próximo e-mail é do Seu Madrogas. Olá, pessoal do Baixo Frente Soco. E aí, o senhor da eternidade já terminou o passaporte para o perigo que eu mandei? Não. Tadadam. Estou esperando o review ainda. A esperança é a última que morre. Bom, como sempre é o Ilapso que lê os e-mails, gostaria de saber, se possível, já que ele é graduado e mestre amigo nesse assunto, uma breve descrição do curso de profissional de engenharia da computação, pois eu, como vários outros ouvintes, penso em cursar, mas não tenho uma noção muito ampla sobre o profissional dessa área e seu mercado de trabalho. Se possível, diga a base salarial, já que estou seriamente pensando em continuar a seguir administração na federal do meu estado durante a manhã e engenharia de computação em uma uni-esquina da vida no período da noite. Mudando de assunto, chegaram a jogar o novo jogo do The Walking Dead? Não. Ele deve estar falando do Survival Instinct, isso, né? Isso, com Dead. Não, nem quero jogar, quero passar longe. Era de ser um cocô. Li reviews de que se trata de uma bomba o jogo, indo no caminho contrário de seu predecessor. Agradeço a compreensão e um grande abraço. O curso de engenharia de computação, aí tem uma coisa que é importante a gente falar. Eu, o Mestre Splinter, o Ninja Inimigo que está fazendo ainda, nós fazemos o da UFRJ, e ele é um pouco diferente de algumas outras universidades como a URGS, a Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, acho que o que vale mais a pena aí, como não é uma engenharia das mais tradicionais, como civil, por exemplo, qualquer lugar que você vá, você sabe exatamente qual é o currículo, ou você consegue ter uma boa ideia do que é o currículo. Esse de engenharia de computação, ele não é exatamente uma coisa planificada. Então, tem muitos lugares onde ele tem uma semelhança muito grande com os cursos de engenharia eletrônica ou de engenharia mecatrônica, que também às vezes é chamada de controle e automação, por exemplo. E que no caso, esse engenheiro de computação formado nesses lugares, ele vai ter um foco muito grande em hardware nas disciplinas dele. O da UFRJ, por exemplo, não é assim. O foco está muito em software, e em software enquanto gerenciamento de software. Então você, na verdade, é criado ali dentro para ser um gestor de software. Eu, por exemplo, trabalho sendo coordenador de uma equipe de software. Eu sou um gerente de uma equipe de software lá dentro de uma empresa da UFRJ. Mas é claro que as possibilidades que você tem num curso de computação, qualquer que seja, seja engenharia, ciência da computação, ou cursos que, como eletrônica, por exemplo, mecatrônica, que tangenciem a computação em algum nível, as possibilidades que você tem são muito grandes. Por exemplo, acho que a vantagem da engenharia de computação sobre a ciência da computação, no caso de universidades onde elas são cursos semelhantes, é que engenharia é uma profissão sindicalizada. Você tem um Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ao passo que o pessoal que é analista de sistema não tem sindicato. Então, muita gente, às vezes, não termina o curso de ciência da computação ou sistemas da informação por causa disso. Porque, realmente, o cara terminando, ele vai ter um diploma. Beleza, claro, é muito importante. Mas não tem um sindicato, não tem uma força sindical que te garanta um piso salarial, por exemplo. Ao passo que o pessoal que é engenheiro tem. Então, o cara que se forma engenheiro de computação, eu vou dar o exemplo de quem trabalhou, de quem se formou comigo, tá? Um trabalha na Receita Federal, foi concurseiro. Outro passou pra Petrobras agora. Eu tô fazendo doutorado e trabalho nisso que eu falei. Um tá terminando o doutorado da minha turma, o Ligeirinho, o Jonas, e ele trabalha em projetos lá da UFRJ. Outro trabalha numa empresa que mexe com petróleo, tá? Uma empresa alemã que tem um nome que parece francês. Não vou falar qual é, mas quem entende já sabe qual é. E ele trabalha na área de desenvolvimento de software. Então, uma possibilidade de desenvolver software. E dentro disso, por exemplo, você pode fazer jogo de videogame, você pode fazer software. Ou então você pode fazer software para hardware. Você pode trabalhar com robótica, se você for mais para a sala de controle e automação. Enfim, você vai trabalhar numa série de coisas, pode vir a trabalhar numa série de coisas. É provavelmente uma das profissões que mais possibilita carreiras, né? Porque uma coisa é você ter a profissão, você é formado engenheiro. Outra coisa é a carreira que você segue, né? Que é o ramo específico no qual você vai exercer. A Rebeca, por exemplo, é designer, mas ela é designer, se formou em de produto, né? Não é isso, Rebeca? Não, de designer gráfico também. Também. Porque o curso da UNB, ele é dividido entre o design de produto, o projeto de produto, e a programação visual, que é design gráfico, né? Mas aí você pode seguir uma ou outra, ou as duas. Ou as duas. É igual a pessoa que faz bacharelado e licenciatura, né? Tem essa... um pouco parecido com isso. Então, é muito... Acho que o pessoal tem muita dúvida nessa coisa que profissão seguir, mas não pensa na carreira. Por exemplo, a administração é uma profissão talvez saturada. Se forma muita gente por ano. Direito também é assim. Mas as carreiras que a administração tem são muitas. É claro que às vezes isso não é tão evidente como direito. Porque o cara se forma em direito, mas ele sabe se ele vai ser advogado criminal, lista, se vai ser da vara civil, se ele vai trabalhar com o trabalhista, com o comercial, etc. Talvez a administração peque um pouco nesse aspecto, talvez não fique tão evidente pro pessoal. Mas eu recomendo que você, se você tem interesse por essa área de computação, vai fundo mesmo. Agora, você tem que ter a plena percepção de que tem muita matemática e física envolvida. Então, se isso for uma barreira pra você, como é pra muita gente, tá? Então, cara, vai ter que estudar, não vai ter jeito não. Você vai fazer 4 físicas e 4 cálculos. Fora outras matérias periféricas disso. Então, não vai ter pra onde fugir. Se for fazer engenharia de computação ou qualquer matéria ligada à computação, você vai ter que fazer isso. Talvez seja uma pessoa que gosta de exatas mesmo, né? Assim, ou pelo menos que não se incomode com elas, né? Se você, como você falou de uma uni-esquina, se você fosse fazer um curso de sistemas de informação, a sua matemática ia ser mais branda. Mas engenharia não tem como. Engenharia, em função do CREA, tem essa rigorosidade mesmo, cara. Então é cálculo e física dos dois primeiros anos, não vai ter pra onde correr. Mas eu acho que vale a pena você tentar e ver no que rola. É claro que uma coisa que eu sempre falo pro pessoal é que a programação em si, você não precisa fazer faculdade nenhuma, de porra nenhuma. Se você sentar hoje e digitar aqui, ó, de Ctrl T no Chrome, Java Tutorial. Pronto, aqui, ó. Tem 1 milhão de sites. Aqui, o primeiro é da Oracle, que é a dona do Java, você vai e aprende Java. Ou então você vai lá que é Unity Tutorial, que é um engine de. É um script pra programar jogo. Tutorial, pronto, aqui ó, um monte, vídeo, só tem que querer. Mas ele pediu a base salarial. Pelo que eu tô sabendo, pra quem é contratado como engenheiro, nem sempre você vai ser contratado como engenheiro, parece que o inicial tá entre 2,5 e 4, tá? Depois de um tempo o pessoal já chega, já fica entre 5 e 8, e o pessoal mais experiente aí já tá pra 10, 11. Mas aí também depende muito da área onde você vai trabalhar. Em concursos também o salário geralmente é bom, né? Tem os concursos também, né? Tem concursos, por exemplo, teve um do BNDES há pouco tempo, que tinha rigorosamente um da profissão de engenheiro. Era um concurso para engenharia e tinha para analista de sistemas também, que também serviria. E aí o BNDES, acho que dos concursos públicos de tecnologia, acho que é o mais alto salário, acho que é 10 mil, 11. Eu não sei porque não tem no de concurso, mas o salário é dito muito bom. É claro, vai assim, ter um do Serpro agora também, que eu, se eu não me engano, tem algum cargo de engenharia de computação ou próximo. Sempre tem, né? E que o salário é 5, 6 mil também. Ó, e o Serpro você é só baba, precisa do diploma. O Serpro é baba pra sair. Serpro e data prévia, ó, pra quem tá a fim de fazer... Ó, tá dando a dica. Serpro, data prévia e... Cara, são os dois. Serpro e data prévia. É baba, cara, é baba. Quem quiser, faz que se passa. Você vai ficar... Não é tão concorrido, né? Não, é muito concorrido, mas tem muita vaga. É? Porque são empresas antigas, então se aposenta a gente todo tempo. Então toda hora tem que substituir gente. O salário não é alto, é 4 mil, sei lá. Mas é uma profissão estável. Eu acho que esse agora tá 5 ou 6, uma coisa assim. Já tô começando a pensar em fazer. E muita... E, pô, eu não devia falar isso, mas tem nego que fala que você fica lá dentro e não faz porra nenhuma. Então você pode estudar, pode fazer suas coisas. Quer dizer, não é sempre, né? Claro. Eu já frequentei o Serpro e o pessoal trabalha, é óbvio. Mas tem períodos de demanda e períodos sem demanda, como qualquer emprego. Mas o emprego público, isso é mais acentuado. Então tem períodos que o cara fica lá e realmente não tem muita demanda. Ele tem que estar lá porque ele é obrigado a estar lá de 10 às 4 sempre, no mínimo, né? Fora o resto que ele tem que complementar para as 8 horas. E ele pode se dedicar aos projetos dele. Então você poderia passar por um concurso desse e fazer jogo, por exemplo. Mas enfim, já falei muito, já tá com 10 minutos aqui de e-mail. Vamos dar para o segmento. Qualquer coisa, seu Madroga, você me manda e-mail e tá que a gente conversa, tá? Não tem problema nenhum, pode mandar mesmo. Pode mandar. Falando nisso, esses dias o seu Madroga estava no chat com a gente. Aí, pode. Ninja Inimigo tava jogando Metal Gear Rising, inclusive. E a gente ficou conversando lá até 4, 5 da madrugada. Se você não tiver o meu e-mail pessoal, que é coisa que quase todo mundo já tem, porque eu respondo, manda pro baixo de que eu depois te respondo. É que o Cress. Você leu o e-mail dele todo? Do Madrogas leu, né? Bom, se não leu, você lê. O Cress fala: o episódio de To The Moon me agradou pelo foco na discussão de como esse jogo é considerado muito bom por muitos, analisando até onde ele é um jogo e até onde ele é um filme, ou ambos. Sobre o último podcast, Narrativa nos Jogos, achei muito bacana, pois traz uma visão legal sobre um assunto para um pessoal que realmente sabe falar sobre isso. Destaque do Sr. Ludobardo. Foi o nosso primeiro podcast em trio. Ah, não, foi o primeiro não. Foi o primeiro em muito tempo. Foi o primeiro desde o episódio 2, que foram 3 pessoas só. Olha só, hein? Quanto tempo. Foi legal, gostei desse episódio. Mas não teve muito retorno, hein? Não teve muito e-mail. Pessoal, fiquei chateado. Tá, pode ler o próximo? Pode. Ah, tá. Corta essa parte depois, hein? Acho que não. Não corta. Zandatsu nessa parte. Corta. O KVP mandou uma lista de músicas do Disco Ninja pra gente saber quais não repetir. Olha só, quando fizer um novo Disco Ninja, já saber quais foram as que apareceram nos outros e aí não repetir. Isso, então, a gente tava no dilema aí, porra, será que já tô com essa música? Mas aí ele mandou, cara, obrigado KVP, ele mandou uma lista aqui. E o T-800, a gente também tá no dilema das notícias, né? Ele acha que as notícias podiam voltar aí pro final do programa, quem quiser ouve, quem não quiser não ouve. Eu acho uma boa ideia. Talvez quebre um pouco a dinâmica do programa, né? A musiquinha do som. Será que vocês não poderiam fazer, tipo, um minicast? Aí no mesmo dia que solto... A minha ideia era fazer um separado, quinzenal, pra colocar as notícias e os e-mails nesse programa diferente. Ah, seria uma boa. E aí poderia ser postado no mesmo dia. Tipo, no mesmo post, coloca um player do podcast e um player do minicast das notícias e e-mails. Claro que não, eu ia botar na quarta-feira aqui no web. Mas você ia botar outro dia? É Fênix Down Isal, Baixo Fim de Soco. Todo dia vai ter coisa. Ah, tá. Beijo pro Diego. É isso aí, né? Acabou? Esses foram a leitura de e-mails. Eu gosto de jogos, @baixofimdesoco.com, nosso e-mail, você pode mandar. Acesse o site baixofimdesoco.com. É isso aí, pessoal. Até a próxima leitura de e-mails com agora a oficial Rebeca Lioschi aqui pro Facebook. Já virei oficial, você já tá me promovendo? É, tá, porra, 5 seguidos é foda, né? Corta. Daqui a pouco o senhor da eternidade reclama aí. Cara, ele não reclamou ainda, cara. Eu tô começando a ficar chateado. Ah, ele geralmente passa 2 semanas e ele reclama. Ele não falou nada ainda. Pô, tô. Vou te falar que até eu sinto falta de ouvi-lo lendo e-mails, hein? Pô, cara, que triste, cara. Pô, mas é isso aí. Corta. Tchau. Uou! Cruze, tchau. Corta, tchau. Corta. Que horrível. meus amigos, acredito que todos nós aqui jogamos Metal Gear Solid 1, né? Porque se alguém aqui não jogou Metal Gear Solid 1, acho que a gente não deveria estar gravando. Você para, sai, joga e volta. É, esse aí realmente... Assim, nós não vamos dar spoilers de Metal Gear Rising aqui. Você que não jogou ainda, é um jogo novo, muita gente não jogou. A gente vai dar só nossa opinião e falar um pouquinho sobre o enredo que passa por fora do jogo e um pouquinho da jogabilidade, dos gráficos, como essa mistura ficou divertida. Mas é essencial que você saiba o que acontece em Metal Gear Solid 1 e também em Metal Gear Solid 4, pra você entender quem é essa figura mítica do Cyber Ninja Bolador. Não, nenhuma. Você nem tem jogado Metal Gear nenhum. Não. Eu não perdi, não perdi porra nenhuma. Só pra você saber o que é uma sigla, S.O.P. Se você não souber, procura no Google, pronto, acabou. Que é S.O.P.? Sons of the Patriots. É isso aí. Uma coisa que eu senti falta foi essa enciclopédia que no 4 tinha, do Metal Gear Solid 4 Database, que aí você podia pegar todas as referências a outros jogos da série e consultar ali. Exato. Mas Metal Gear Solid é um dos jogos que mais marcaram a época. Acho que o grandioso jogo do PlayStation 1. E quem não jogou da mole, jogue. E quem jogou, quem não lembra da figura incrível que era aquela porra tokusatsu bizarra, parecia um Jaspion que aparecia ali no meio, chamado Gray Fox, também conhecido como Cyber Ninja. Daigo, você lembra da primeira vez que você viu o Gray Fox? Ô, bicho, é daqueles momentos que vocês dizem, eu vou enfrentar isso agora? É daqueles momentos que se você tivesse no lugar do Otacon, você tinha mijado nas calças sem vergonha, moleque. Coisa que ele de fato fez, mas é assim, até então, no jogo que você tinha o quê? Você tava escapando, tinha dado um mata-leão aqui, um pipoco ali, tava rastejando, pegando uma cacheta, de repente vem um ninja bolado com uma espada de alta frequência que vai te picar no meio. Moleque, você vai fazer cambalhota mortal, choque, blaus. Você lembra? Puxa a arma pra ele, ele puxa a espada e fala, você vai querer? Isso, inclusive, naquele mesmo ano de 98, teve uma outra cena que era assim também, que foi no Cowboy Bebop, que era o Spike e o Vicious, né? Um com a espada, mas aí era trocado, né? Era o Spike com a espada do Vicious e o Vicious com a... O Vicious com a 9 dele. 98, saudoso ano. Uhum. Grande Cowboy Bebop, quem não viu tá dando mole também, tá na lista aí da vergonha. Lista da década de 90 fez muito bem pros animes. Verdade. Peraí. A gente não pode afirmar isso claro, assim, fez, não. Fez. Evangelion, só coisa boa. Aqui não. Eu sou o único cara do Baixo Feito que gosta de Evangelion, mas moving on, Metal Gear Solid. Ah, você jogou Metal Gear Solid 2? Joguei. Você? Muito pouco no computador, eu quase zerei aquela porra e aí ele deu problema, mas isso não veio ao caso. Mas é válido. Piratão. Piratão. Piratão, quer comprar? Não, mas eu depois comprei pro PC, quer dizer, PS3, então tá valendo. Uhum. Quer comprar o meu piratão? Piratão. Photoshop, CorelDRAW, R$5. Metal Gear Solid 2 foi um jogo muito esperado, primeiro jogo da série Metal Gear no PlayStation 2, com gráficos avassaladores, você começa jogando com Solid Snake lá, picha, blau, tal, invisível, aparece e tal, de repente corta e você passa os outros 90% do jogo jogando com uma figura androginamente escrota, desculpe pra quem gosta, chamada Raiden. Killer Asus, me dê sua opinião sobre o Raiden em Metal Gear Solid 2. Eu devo ser o único cara que não reclamou de jogar com Raiden no Metal Gear Solid 2 em vez de jogar com o Snake, porque fazia total sentido ali. Pra mim, tipo, quero jogar com o Snake. Ah, pô, o Snake teve o jogo dele, ele tá treinando um outro cara agora. E era isso que mostrava a intenção ali era o jogador se sentir na pele do Raiden, tipo, porque ele queria encontrar um cara foda como o Snake. Era o que o Raiden tava fazendo, ele tava encontrando uma lenda ali no campo de batalha. O Raiden ser o protagonista do 2 não é o problema. O problema é a capa do jogo e todo o material de propaganda do jogo ter o Snake. Essa é a safadeza. Mas é o Kojima é um safado. Ele é um filho da puta, né? Quem compra e quem bajula ele é um otário. Sai do meu podcast agora. O podcast é meu. Você vaza. Não, eu tomei o seu podcast. Vaza! Out of Heaven Uprising agora que eu tomei o podcast. Corta agora. Fatia e toma. Zandatsu. Zandatsu na sua cara. E Karido Tekken. Rebeca, você compartilha com essa opinião? Do Baé? Ou do Ilapis? Nossa, ela já renegou do Ilapis de cara. Corta. Corta. O que, que você acha de jogar com o Raiden e do personagem em Metal Gear Solid 2? Eu sei que você é uma grande fã do jogo Metal Gear Solid 2, ao contrário de muitas pessoas. Sou. E o que, que você acha do personagem naquele jogo, por mais que todo mundo estivesse esperando jogar com o Snake? Olha, eu acho que o Raiden, eu concordo que o Raiden, ele é um pouco chato e enjoado no Metal Gear Solid 2. E realmente você sair de jogar com Solid Snake pra jogar com o Raiden cheio de mimimi, com a Rose, etc. É um impacto, né? É uma coisa meio chata. Mas o que ele representa ali é tão importante pro conceito maior do universo do jogo, que eu achei muito bom. E uma coisa, e é justamente isso que eu gosto no Kojima, porque o Kojima, ele tem uma visão muito autoral, né? As pessoas não, às vezes falam, ah, o que, que você vê nesse cara? Por que, que você é fanboy, fangirl dele? Mas a questão é porque são caras, sei lá, o Ken Levine do Bioshock, que é outro que eu gosto muito também, o Suda51, Suda Caninha 51, são caras que têm uma visão artística muito própria, e eles não sacrificam essa visão artística pra se render às expectativas dos fãs, sabe? Uhum. Isso eu acho muito legal, que tipo, pô, chega a ser um ato meio corajoso, artisticamente falando, você pegar o seu protagonista fodão que todo mundo ama e simplesmente eliminar ele do segundo jogo da franquia e colocar um nada a ver, né? Depois que você colocou ele na capa e vendeu o jogo, é fácil, né? Porra. Não, mas então, ele não tem medo de trollar, sabe? Ele não tem medo de pegar as nossas expectativas, subvertê-las e falar, mas confia em mim que tem um porquê disso. Mais pra frente vocês vão entender. E aí depois a gente acaba achando muito foda, sabe? Você está misturando ousadia e alegria com safadeza. Não. Uma coisa é ser ousado, outra coisa é ser safado. Não. Mas eu tenho que defender o argumento da Rebeca numa coisa. Que você é fanboy. Não, eu gosto bastante de Kojima, mas não ao ponto de ser fanboy. Eu sou fanboy com o programa Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, isso aí tudo bem. Kingdom Hearts. Agora, Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, apesar de ser uma das minhas séries preferidas, top 3, provavelmente, infelizmente eu não sou tão fã do Kojima assim, porque Kojima faz Kojimices. E as Kojimices me irritam às vezes. Mas eu acho que o trabalho que ele fez na série Metal Gear Solid é genial, e eu acho que aonde ele erra, ele acaba consertando lá na frente, que eu acho que foi o caso do Raiden, cara. Eu acho que assim, muitas pessoas concordam que, muitas pessoas não gostaram do Raiden no Metal Gear Solid 2. Muitas pessoas reclamaram, muitas pessoas, ah, o Raiden meio bichinho, meio chato, não sei o quê. Mas aí a falha não é do personagem, foi a falha de expectativa. O personagem é uma pessoa comum, pô. Ele não tinha culpa de estar lá. Exatamente. A culpa foi de quem colocou o outro na capa. Mas se a capa fosse o ninja desde o começo, e se o jogo fosse menos stealth que o primeiro e fosse mais ninjístico, as pessoas não teriam essa quebra de expectativa. Mas isso tem a ver também com a mensagem que o jogo quer passar. Sabe por quê? Porque o jogo, o Metal Gear Solid 2, ele mostra o quanto a informação é manipulada. A questão dele é mostrar o quanto as informações podem ser manipuladas e o quanto os governos e etc. podem manipular as expectativas das pessoas também. O quanto as pessoas são suscetíveis à manipulação por causa das suas expectativas. Sim, entendeu? Isso é verdade. Então isso, além de ser uma safadeza, tá, eu concordo que é um pouco uma safadeza, mas não deixa de ser, dentro do marketing, um comentário relativo à mensagem que ele quis passar no jogo também, sabe? Uhum. O legal é que todo Metal Gear tem essa mensagem a passar, né? Pelo menos a partir do Solid de PS1. E qual seria a mensagem do Metal Gear Rising? Não, mas aí não é Solid. Ah, mas o Rising já é uma coisa paralela, né? O Rising, acho que eles desapegaram um pouco desse negócio e uma coisa Metal Gear Rising me deixava com muito medo. Uma coisa muito importante é que eles pegaram a história no Metal Gear Rising, botaram assim no meio, ativaram os andares, corta. Eles deixaram ela em mil pedacinhos, aí tá bom, é isso, toma. O Rising tem um aspecto do roteiro dele muito importante, que os jogos japoneses podem ter, que os americanos não podem, que é falar de temas que americanos simplesmente não tocam por ser tabu. Jogo americano não vai falar de 11 de setembro. Por mais que o jogo se passe no futuro, é futuro no jogo, 2018. A gente tá em 2013 ainda, o negócio tá lá. Nova York tá lá, o negócio tá no chão ainda. O Ground Zero tá lá ainda, não construíram nada ainda. Então... Referência. Se fosse um jogo americano, não teria isso, e também não ia ter referência a país africano nem do Oriente Médio, né? Não iam falar Paquistão no jogo americano. Iam inventar Lelequistão. Inventa um nome aí. Apesar de que o país africano que aparece não tem nome. No começo tem nome. Esse do começo vale a pena você não citar nome, porque aí você estaria inferindo diretamente. Ó, esse país aqui africano, ele contrata empresas de guerrilhas militares particulares para fazer defesa política. Esse tipo de coisa, esse tipo de insinuação não vale a pena. Agora, você falar e tacar, ah, tem esse país aqui, não sei o quê. Esse cara nasceu no Camboja, que é o Monsum, é cambojano, esse aqui é grande brasileiro. Grande Mussum. Esse aqui é do país tal e o protagonista é da Libéria. Da Libéria não, da Argélia, sei lá. Um país da Libéria. Não, aí vem Street Fighter já, né? Mas isso pega por corolário também o fato de que a maioria desses personagens dos ciborgues eram crianças de países fodidos que não tiveram muita opção na vida, a não ser, porra, ser o que são, se tornarem mercenários, se tornarem ciborgues. É claro que alguns... Um deles bem nascido é o Sundowner, que é norte-americano. É, e assim, alguns têm umas inferências que você faz ao longo da história acerca de alguns outros, como Samuel, por exemplo, né, que talvez te permita deduzir uma coisa ou outra sobre o personagem. Mas, em geral, até pela nacionalidade deles, você deduz, porra, o moleque nasceu na Libéria, devia ser um fudido, mais que seja caucasiano, etc, é um país pobre. O outro é do Camboja, então, nem se fala, entendeu? Então, esse tipo de coisa passa uma visão política que é diferenciada e que os jogos americanos, a mídia americana, na verdade, né? Só ver aí, por exemplo, 24 horas, sempre que vai falar de algum país estrangeiro, que não seja Inglaterra ou Canadá, inventa um nome, né? Kirguistão, Babaquistão, mas nunca é um país de verdade. Mas eu acho que justamente pelo Rising tem um apelo mais voltado pra diversão e ser um jogo mais simplificado, vamos dizer assim, eu acho que é por isso que eles também deram uma aliviada, porque nos outros jogos da série Metal Gear Solid, eles falam sim de países africanos, asiáticos e das coisas que acontecem em termos, sei lá, de tráfico de armas, de guerra civil, de exploração de crianças soldados, e eles falam numa boa, sabe, falam abertamente, então acho que é uma escolha estilística do próprio Rising, sabe, vamos fazer tudo, eles quiseram fazer um pacote mais acessível, vamos dizer, pra quem não necessariamente é fã da série Metal Gear. Então aqui não tem saco pra geopolítica. É, ele Falaremos mais sobre isso mais voltado para a ação, para a diversão. Levando em consideração que as pessoas não gostaram muito do Raiden no Metal Gear Solid 2, o Kojima falou, ah é? Quero ver não gostar dele agora. Aí no Metal Gear Solid 4 tá fudido, de repente, BAM! Cyber Ninja Raiden bolado, levando Metal Gear Gecko no braço, moleque. Foda-se, X1. E o bicho mugindo. Ah. Quem não achou isso maneiro, vai ver. Não tô falando do bicho mugindo, o bicho mugindo é muito escroto. Oh, cara, a primeira vez que apareceu, ele laçando... um Gecko e derrubando e o Gecko eu falei, cara, isso só podia ser no jogo do Kojima. Aí o Gecko vai lá, faz um xixizinho, aí ele derruba ele. Xixizinho. A gente tá jogando um jogo em que você é um agente velho de merda que tá se fudendo pra se infiltrar ali no meio, tudo escondido, ninguém pode te ver, tu mata as pessoas escondido, aí quando tu começa o Call of Duty provavelmente tu morre porque fica difícil pra caralho, aí tu tem que ir no stealth, aí aparece um Metal Gecko, você fudeu, tem que me esconder, senão ele me come de porrada. De repente aparece aquele maluco que tu não gostava do 2, moleque, e come geral de porrada um segundo. Você fala, puta que pariu, por que que eles me chamaram pra fazer essa missão quando eles podiam chamar esse filho da puta? Clearazo, jogou Metal Gear Solid 4, certo? O que que, ao contraste do que você pensou do Raiden quando você jogou com ele ao longo do jogo, o que que você pensou agora vendo ele no Metal Gear Solid 4? Caralho, cara, que foda. Eu vou jogar com ele. Eu vou jogar? Não, sério, não. Por que você não deixa eu jogar com ele? Por favor, deixa eu jogar, Filha da puta, acabou o jogo, eu não joguei com ele. Aí vem Metal Gear Rising. E aí tudo fica lindo. É, apesar de ser anos e anos depois, né? É. Mas para pra pensar que Metal Gear Solid é uma proposta. Se você fosse jogar com o Raiden, ia fugir completamente da proposta de Metal Gear Solid. Cara, eu não tenho problema nenhum em ter uma fugidinha da proposta no meio da parada se for pra tirar aquele porra que mesmice. Ah, você acha que um capítulo assim, só pra você brincar de Cyber Ninja é maneiro, né? Ué, você mesmo falou do Metal Gear, quando você sobe no Rex e sai destruindo tudo e tampa na porrada com o Ray. Ah. Cara, aquilo lá foi muito bom, cara. Não. Foi tudo que você queria ter feito. Quem nunca sonhou jogando Metal Gear Solid 1 em pilotar um Metal Gear Rex? Vai se fuder, né? Aí quando é, você teve que destruir um, foi aquele sofrimento, porra, de deixar você pilotar um pelo menos uma vez, né? Nossa, aquilo ali foi quase um sonho de infância pra mim. Dirigir o Metal Gear Rex. Aí você luta com o Metal Gear Ray. Aí é tipo aquele simbolismo, né? Você descontando a sua raiva do Metal Gear Solid 2 com o bicho do 1, assim. Caramba. Aí quando tu derrota, tu fala, fudeu, eu não vou conseguir, não sei o que, vai dar merda, vem um navio gigante. Aparece o Raiden cogimando ciberneticamente ali. Segura, moleque, um navio gigante. Sozinho. Sozinho, moleque. Aí ele tá com medo. Mas como é sabe o que ia ser massa? O que ia ser muita sacanagem, mas ia ser legal colocar nessa cena? Um QTE de Smash Button. Aí você tem que ficar apertando. Ai, meu Deus, o navio apertando. E aí, se você não conseguir apertar muito rápido, o navio esmaga o Raiden. Aí ia ser legal. Não. A Meryl morre. Se você não resistir. Meryl morre. Meryl? O que tem a ver a Meryl nessa parte? É o QTE original. É o QTE do Metal Gear Solid 1. Ah, tá. E o melhor dessa cena é quando ele finca a espada no pé, cara. Você vê que ele é tão foda que ele tava segurando o navio. A única coisa que tava impedindo ele segurar o navio é porque o chão tava meio molhado e o sapato dele tava escorregando. Aí quando ele finca a espada no pé e o sapato para de escorregar, pronto, beleza. Então, tu já tocou esse negócio da espada no pé? Quando ele enfia a espada no pé e toma qualquer porrada, o sangue dele é branco, que ele foi todo substituído, né? Sim. Mas você lembra se no final do 4 ele volta a ser humano? Porque no Rise o sangue dele é vermelho. Não, ele volta. Quando você zera, você desabilita a skin humano. Ele ainda é cibernético, mas com skin de humano, entendeu? Mas é porque assim, naquela época ali, ainda não tinha a tecnologia de cyborg, ainda tava sendo desenvolvida, vamos dizer assim. Já tava no estágio avançado, né? Mas ainda tava sendo desenvolvida. Então eles dependiam ainda daquele sangue branco, né? Que eles criaram, que é o sangue, era tipo como se fosse o combustível do corpo cibernético. É muito xirio dos Cavaleiros do Zodíaco, moleque. Toda vez que o Raiden tá se fudendo, ele fala, preciso jorrar sangue para... Aí ele manda uma Shiryu, sai sangue pra tudo que é lado. Se ele tivesse armadura, ele tirava a armadura também ali. É, tanto que no Rise ele manda... No Rise já tá popularizada essa tecnologia, e aí então as pessoas comuns, entre aspas, já tem partes cibernéticas, então é por isso. Atualizada, porra, irado, né? Porque o primeiro piau que ele leva pra poder se atualizar é aquele negócio, shame on you. Naquela época, Cyber Ninja era uma coisa rara. O projeto Cyber Ninja, o Gray Fox, foi tipo o primeiro dos primeirinhos ali, mega bugado, cheio dos choques ali, maluco lelé da cuca. Aí maluco depois, lelé da cuca. Aí vem o Raiden todo tarado por se cortar e poser, porque é um poser, né? Ele falou, ah é, Solid Snake, no 2 você ficava me dando lição de moral, agora tu vai ver o tamanho do meu peru cibernético, agora é Thundercast parado aqui, moleque. Aí, beleza. No Metal Gear Rise, rolou uma vulgarização de robô, que é tipo assim, se tu não é robô, tu tá fora de moda. Tu tá dando mole. Como é que tu não botou um implante cibernético aí? É como jogar D&D no céu. Exatamente. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho, Rebeca Lioche, Negão Gostoso, Cibernético 84. É porque... como é que começou esse projeto Cyber Ninja? Por que que era tão raro e depois ficou tão vulgar assim? Então, mas na verdade, o projeto cibernético, ele começa mais atrás ainda com o Big Boss. Olha só. Porque, na história do jogo, no Metal Gear 2, do Metal Gear 1 pro Metal Gear 2, os originais lá do MSX, o Big Boss, ele é derrotado pelo Solid Snake, né, no primeiro Metal Gear. Hã? Ele é queimado pelo poder da lata de spray com... Mas o que o Pivoto falou? Ele é incinerado. Ah, sim, pois é, ele é incinerado. E aí, então, pra reconstituí-lo, eles usam a tecnologia cibernética. Ele é o primeiro primeiro subject, da, o primeiro sujeito dessa pesquisa. Vamos não. testar a nossa tecnologia cibernética no Big Boss. E aí ele é reconstruído com partes cibernéticas. Tanto que esse projeto chama Snatcher Project. Aí diz que ele foi o primeiro ciborgue Snatcher da série. Inclusive, Snatcher, é o Kojima. É o que eu ia falar, porque aí o Kojima ele tem o jogo Snatcher, né? Que a princípio é um jogo independente, mas tem muitas autorreferências, muitas referências entre eles, entre o universo Metal Gear e o universo Snatcher. Se ele quiser, ele liga esses dois universos tranquilo. Tipo Portal e Half-Life, né? Hã? Tipo Portal e Half-Life. Nossa. Exatamente. Dá muito Blade fácil. Blade Runner. É total Snatcher. Snatcher é cópia de City Hunter. Exato. Blade Runner. Também. Não, total. Mas enfim, então desde dessa época do Big Boss, eles já vinham trabalhando essa tecnologia, sabe, de cibernética. Essa tecnologia cibernética. Porque a questão era justamente isso. A gente poder, a hora que quiser, qualquer soldado nosso, a gente pode consertar. Se ele morrer, a gente revive com um corpo novo, um exoesqueleto cibernético. E aí depois eles vieram trabalhando isso no Grey Fox, no Raiden, e sempre em busca do soldado perfeito, né? Mas engraçado que o Big Boss, ele é sempre o cara, o primeiro cara da série a perder qualquer membro, qualquer coisa, né? Antes de qualquer um perder o olho, ele perde o olho. Alguém perde o braço, perde o robô, faz tudo, né? No dia em que alguém criar, sei lá, reviveu algum personagem na série. O primeiro, dois. O primeiro que revive é o Big Boss. É. Aí vem o Raiden, boladão, todo quase perfeito. Aí eu queria entender da onde surgiu essa ponte entre o Raiden bolado do 4 e o Raiden super bolado que fatia o meio Metal Gear do Metal Gear Rising. Caralho, aliás, essa cena é foda. Quando você tá lá lutando contra o Ray, cara, ainda não peguei o troféu de cortar o rabo. Caralho, você chega lá e, meu Deus, eu tô tampando no braço com o Ray, eu tô dominando ele. Caraca, eu tô cortando ele ao meio, eu tô fazendo Quick Time Event, caralho, mexe muito. Eu sinto o poder. E é muito foda porque essa cena descreve o jogo pra mim. Porque assim, você quer jogar com Cyber Ninja, você quer ser awesome que nem um Cyber Ninja? Olha só como é que é o jogo. Aí, primeiro boss do jogo é o boss final do Metal Gear Solid 2, que tu mata sim. E o bicho te dá uma super espadada e você defende no braço e isola ele no céu, moleque. Fatia ele inteiro. Cara, aquela espadona é absurda, né? No céu. Mas como é que ele ficou? Porque ele já era bem sinistro, mas eu sinto que no Metal Gear Rising ele tá mais sinistro. Aconteceu alguma coisa entre um jogo e outro? Você dá, sabe? Fica bem evidenciado ali no começo. Eu não joguei o 4, mas fica bem evidenciado ali no começo do jogo que eles tiveram uma insurgência da tal da economia de guerra, que acho que é o tema do 4, inclusive. Uhum. Com a coisa dos patriotas e tudo mais. É, o 4 é o que tem o corpo do Ocelot com a mente do Liquid Snake, não é? Desde o 2. Tá, beleza. Mas no 4 tem isso e ele controla a empresa que controla as 5 maiores empresas militares, não é? Uma porra dessa assim? Uhum. Isso mesmo. Eu me lembro, é uma merda dessa. E a história do jogo é mais ou menos em cima disso aí, e aí o Solid vai fazer um favor pra piloto maluco e vai matar o Liquid, né? Eu não sei porque eu não joguei. Mas então, com essa necessidade desse negócio da guerra que existe, né? Hoje quem faz o negócio da guerra é a Taurus, são as empresas que fazem arma. Se você puder tornar o seu soldado a arma em si, é muito mais jogo, né? Então, aparentemente, toda a concentração de pesquisa tecnológica foi em cima de fazer o seu soldado ser a própria arma. E aí não é questão de você fazer pesquisa pra fazer ciber ninja, é pra fazer cyber foda-se, qualquer coisa. Não, mas aí que tá. Mas é porque assim, no o que, na verdade, o que aconteceu... Cyber foda-se é tipo a evolução da academia body foda-se. Sim, é o futuro. Não, mas cyber foda-se é a futura private military company do Baixo Frentão. Exatamente, exatamente. Cyber foda-se PMC. Boa. Então, mas o que acontece na verdade é porque no fim do Metal Gear Solid 4, o sistema do SOP, ele é destruído, né? Então todas as informações tecnológicas que os Patriots tinham pra eles até então, caem no mercado negro, sabe? Quando o sistema é derrubado, aí pessoas de outros lugares do mundo pegam essas informações e a partir dessas informações é que eles começam a desenvolver os seus próprios Cyber Ninjas e Metal Gears e etc. Basicamente... Então, explica o que que é, explica, Rebel, o que que é o SOP, o Sons of Patriots. Mas rapidinho, basicamente, botam na Wikipedia como fazer seu Cyber Ninja. É isso. Exatamente. Wikileaks. Wikileaks. Julian Assange colocou na internet. Tipo isso. Mas aí você vai precisar do Tor, você vai ter que entrar naquela rede meio bizarra que é a Deep Web, vai ver foto de pornografia. Não, não, não. Você baixa um software com torrent. Não. O torrent, é um tem um torrent no por magnético. Um é que nem bomba nuclear. Saber fazer é mole. Difícil é ter ingrediente e dinheiro pra fazer. É. Qual da bomba nuclear tem no, na internet até hoje, quem quiser pra pegar. Beca, explica o que é essa porra desses Sons of the Patriots aí. Então, o Sons of the Patriots, né, o SOP, era o sistema que basicamente controlava o mundo até então, né? E aí eles retinham todas as informações tecnológicas e políticas e etc. pra controlar o mundo. Aí a partir do momento que no Metal Gear Solid 4 a inteligência artificial principal dele é derrubada, GW, JD, todas as AIs são derrubadas, todas essas informações caem na rede e aí começa a rolar uma corrida armamentista cibernética, sabe? E aí, só que, como assim? Aí o mundo bagunçou, não tem mais um controle sobre o mundo, os governos começaram a ficar tudo bagunçado, né? Então os governos passaram a não ter mais os seus exércitos e etc. Os exércitos viraram as empresas, as PMCs. E aí cada um contrata o seu mercenário e tal, e ficou essa bagunça toda, né? E aí é nessa que entra o Raiden. Ele tem, depois do Metal Gear Solid 4, ele passou a ser um cara normal, com uma vida normal, casado com a Rose, tem o filho. Só que ele precisava sustentar a família, né? Ele precisa ser um trabalhador. Então isso é a única coisa que ele sabe fazer na vida é guerra. Então ele vai trabalhar pra uma dessas empresas. E aí ele vira um cyber ninja da empresa lá da Maverick. Mas você vai trabalhar na empresa da Maverick. Cadê os Maverick Hunters nessa porra agora? Mas eu acho que isso quebra um pouco com o final do 4, que ele falou que ele não ia mais trazer o Jack à tona, que ia viver só pro filho, pra ela. Aí tanto que a desculpa que eles dão é meio babaca, tipo, é meio, por que não teve a namorada do Thor no filme dos Avengers? Ah, então, minha família tá ali na Austrália e de boa lá. É. Então, vamos fatiar? Na Austrália não, pô. É bem isso mesmo. Nova Zelândia? Ah, é tudo junto. É não. Mas eles tocam o body foda-se mesmo e tipo, ah, vamos trazer o Raiden de volta e body foda-se pro final do Metal Gear Solid 4. É basicamente isso. Olha, uma coisa... Ah, peraí. O cara não tem que ganhar dinheiro? O cara tem família, não tem? Tem um padrão de vida alto na Nova Zelândia. É. Até dinheiro, porra. É igual o analista de sistemas aqui no Brasil que a Odebrecht contrata pra ir trabalhar em Angola. Ganha 10 vezes o que ganha aqui. O cara vai, porra. Vai, fica lá, faz o pé de meia e volta. Como é que o pé de meia do cara foi impedido? Eu sou um cyber ninja. Eu posso ser qualquer coisa, moleque. Eu posso ser cyber pedreiro, cyber pizzaiolo, cyber qualquer merda, moleque. Eu faço tudo sim e ganho salário acima do mercado. Eu não preciso No jogo, moleque, que você quer ser. No jogo tem até aquele cara lá que faz as operações ciborgues, o Doctor. Ele até fala que outro dia ele tinha visto uma notícia sobre um cyber encanador, cara. Cyber encanador. A cyber planta. Imagina, parece o Bowser. Eu estou com precisa. Esse Doctor só aparece nesse, né? Doctor Fight. Isso. Sim, o Doctor é um personagem novo. É, 99% dos personagens de Metal Gear Rising são novos. Exceto pelo Kevin, que a gente já conhece do 4. Outros que eu não vou dar spoiler. O Clerato já sabe. Já sabe. É. Né, Rebeca? Mas aí a gente não pode falar. A gente não vai falar. Vamos deixar. A gente não vai falar agora, né? Porque os ouvintes podem não ter jogado. Olha, aí. Então, vamos... O negócio do Raiden, o negócio cibernético do Raiden. Cara, esse daí é quase maior de para 18. O negócio do Raiden é cortar cu em você. Porra. E olha que não tem muita mulher no jogo, cara. Na verdade, você só enfrenta uma, mas eu tenho boas noções de que, pelo menos eu mesmo, cortei uma bufeta ali. Cortou o quê? Uma bufeta. Pô, não, aí, quando ela tira aquele casacão todo e mostra o corpo lá, e você, camel toe. Nossa. É bem isso. Killer. Amém. Tinha que dar a vinheta, killer, né? Como é que você falava? Toda vez que ele fala um negócio, a gente põe. A gente falava que ele era o Awkward Man. Awkward Man. Mas assim, dado que o jogo é de quem é, você não pode nem culpar o rapaz, né? Até por uma das imagens ilustrativas da Astral, ela está se masturbando. Não sei se vocês repararam. Mas um dos 15 mil braços dela está masturbando-a. A imagem que eu mandei pra vocês aí. É, né? Duas mãos estão embaixo. A Mistral é basicamente a baioneta cibernética, né? Ela é total baioneta cibernética, menina. E ela é... Pra mim, ela... basicamente representa o bar e foda-se que é esse jogo. Ah, moleque tem uma lança e, sei lá, 18 braços, foda-se. Ah, mas não, a lança é formada por braços. Isso. E são os braços dos mini geckos, né? Não vamos esquecer. Era aquele Pokémon, o Anon. Ah, pode ser, os Anon. Tinha uma parada meio bizarra. Caralho, não, eu fiquei perdido aqui olhando essa imagem da Mistral. Sim, as cojimações cojimescas de sempre, que você tá andando assim no meio do nada, aí você olha só, tem um pôster com Keep Out, é um pôster de mulher. Ah, vou cortar. Ih, não funciona, mas se eu aplicar o Zandatsu, aí você fatia aí, oh my boy. Ou então a mulher falando, ah, Ryder. A história de Metal Gear Rising a gente não vai falar muito aqui pra não entrar no campo de spoilers, mas a gente já avisa que não é nada assim, meu Deus, pistola, eu vou comprar. É boa a história. Não, a história é boa, hein? Eu não disse que é ruim. Mas existem jogos que se destacam pela história. Eu não acho que Metal Gear Rising é um jogo que se destaca pela história. Sabe que você tem uma expectativa de que vai ser uma galhofa absurda? Ele tem uma história muito acima do esperado. Aí pode ser. Aí tudo bem. Agora, ele basicamente trabalha pra essa empresa e ele tá lutando contra essas merdinhas de mercado de guerra e pressão política. Vamos pôr dessa forma. Acho que assim tá bem sem spoiler, né? Ele tá contratado por uma nação africana, não nomeada, pra fazer segurança e dar treinamento militar. Ao redor do mundo. Pra tudo que é lado. Pra esse país que é particular. Canto. Mas ele vai pra tudo que é canto no jogo. Ah, não, mas ele começa como um contratado dessa nação africana em particular, cujo nome não é citado. Né? Uhum. Provavelmente é a África do Sul. Unnamed African Country. Dá a entender que é a África do Sul, né? Pra ter dinheiro pra contratar uma empresa militar pra fazer treinamento do exército, deve ser a África do Sul, né? Fazer uma transição aqui. Mas falando do jogo, eu acho que, me corrija se estiver errado, a coisa que mais me surpreendeu e mais me divertiu é que é a jogabilidade do jogo. Jogar como um Cyber Ninja é uma coisa que todo mundo sempre quis fazer desde o Metal Gear Solid 1. E se você não tivesse uma jogabilidade foda, isso não teria sido feito de uma forma maneira. Queirazos, qual a sua opinião sobre a jogabilidade de Metal Gear? Foda-se, vende do corta-corta. Rising Revengeance. Cara, você lembra aqueles primeiros trailers que eles mostraram? O que, que era o foco? Você pode cortar qualquer coisa. Se você quiser saber... Se você quiser saber a que trailers o Killer Azo se refere, você pode ouvir o episódio Eu Gosto de Jogos 001 sobre a E3 de 2010, que já nessa época já tinha trailer desse jogo. Eu falei desse jogo aqui? Não, no 1, acho que eu só falei de Movie, Kinect, e foda-se. Podem não ter falado, mas já tinha trailer dessa porra, né? 3, 2, 10. Não era aquele videozinho que ele fica cortando as melancias? Isso, tem esse vídeo. Então, que é o que eu ia falar. Depois eles passaram os soldados, né? É. Mas era muito engraçado, que eu lembro quando eu fui ver esse trailer, nossa, que massa, ele pode cortar tudo, então vou botar as coisas mais absurdas pra ele cortar no trailer. É quando eu começo não a assistir. Não tem melancia no jogo, né? Não tem nenhuma melancia. Não lembro de ter visto mesmo. Não, cara, acho que tem cortando melancias. Não tem, cara? Eu acho que tem sim. Tem mercadinho em Denver? Só se for na África, né? Talvez na África tenha algum pedaço ali, mas acho que não tem melancia no jogo, não. Acho que aquilo... Até porque esses primeiros tech demos que foram mostrados foi antes do desenvolvimento passar pra... Foi da época que ainda tava com o pessoal do Kojima, né? Ele arregou, viu que não dava e passou adiante. Eu acho que foi muito bem acertado, porque o pessoal da Platina já tinha feito o Vanquish, tinha feito acho que o Bayonetta também. Também, né? Uhum. Então ele já tinha um know-how ali de fazer um jogo rápido, que você tem sequência de combos, tipo como se fosse um Devil May Cry, né? Isso até a casa. Teve aquela discussão, né? O que é o hack and slash, o que é o beat'em up? E eles fizeram perfeito a parada. Você tem um jogo que é rápido, você se sente no poder, você se sente no controle do personagem e você quer jogar mais ali, você quer continuar fatiando, você quer trocar, pegar as armas novas, ver o que você pode fazer com a lança da Mistral, que a gente já citou, e com as outras armas que você vai pegar com o tempo. Todas aquelas upações de skill, que, sério, eu fiquei muito tempo ali repetindo as missões que não salvavam, não mudavam o checkpoint, só pra bombar o meu battle point. Pô, eu vou te falar que é um jogo curto, mas tão divertido nesse quesito de jogabilidade, que eu fiz uma coisa que normalmente não faço, que é rejogar o jogo, porque eu queria jogar mais dessa brincadeira de porrada mesmo, bater os bichos, fazer achievement, troféu, foda-se, só porque era muito divertido cortar a porra toda. É cortar durante o parkour, ainda, porque tu pode pular por cima de qualquer coisa também. Essa parte eu confesso que eu fiquei assim, beleza. É, essa, o Ninja Run, né, que eles fazem. É, Ninja ele... Dash, na verdade. Ninja Dash. Ninja Dash. Ele. Não, para de ser fodão, vocês dois. É Corrida Ninja. Joguei legendado, foda-se. Eu joguei em português também, era Corrida Ninja. Corrida Ninja. Ele tem a dublagem em português? Dublagem não. Mas ele é. Infelizmente não, só tem aquela dublagem imunda americana. Todas as vozes são iguais. E que o dublador do protagonista, do Ryan, é um merda. É um merda. Não, ele ficou tentando imitar a voz do Solid Snake. Só o Quentin Flynn é a pior coisa do negócio mesmo. Porque ele ficou. Ele naquele. No Kingdom Hearts, ele dubla aquele. O Ruivo, é Axel, né? O Axel, é. Ele que dubla também. E eu não lembro. Tudo bem que eu não joguei Kingdom Hearts assim. Mas eu não lembro de ser tão detestável. Mas não, é porque a dublagem do jogo, como um todo, ela é muito ruim, cara. As vozes são todas iguais. Não, e você é muito pastrona, né? Parece dublagem de filme de sessão da tarde, total. Assim. Concordo, mas é o único que. O único que eu achei a voz um pouco diferente, que se destacava, era o cara que dubla o Sam. Mas os outros, cara. Fora que o não, eu gostei do Pitcaninho. Não, eu gosto da voz do Monsoon também. Eu gostei. O Monsoon ficou irado, apesar dele ser um filho da puta quando você vai enfrentar. Ok. Sem mais. O Monsoon até vale citar mais porque ele é o guardião da cripta. Vocês lembram de Contos da Cripta? Olha só. Ele é o John Cassier. Caramba, nem lembrando. Caralho. Mas sabe que apesar da dublagem ser meio canastrona, eu acho legal? Eu acho que combina. Porque o jogo é todo tão exagerado que acaba formando uma identidade, assim, sabe? O jogo é bem foda. Não, tá apelando. O negócio é só ruim, porra. Não combina. É ruim, eu porra. Não, é ruim. Eu não tô dizendo que não é ruim, não. Mas eu tô falando assim que não me incomodou por causa disso. Porque é tudo tão exagerado que aí fica parecendo parte do conjunto, saca? Eu achei muito foda isso da Babs ter falado que parece um filme de sessão da tarde. Porque, cara, é galhofa mesmo. É pra ser assim, é divertido. Vocês estão zoando as dublagens da sessão da tarde. Que dublagens excelentes como. Por isso que eu tiro dublagem. A pesada versão brasileira Everbreachers. Eu vou te falar que a única coisa que me incomodou mesmo foi porque a gente tá acostumado com a voz do Raiden no 2 e a voz do Raiden no Metal Gear Solid 4 também, que é um pouco diferente dos dois, mas é badass. É um pouco mais badass. Agora. 4 é o mesmo cara. É, mas ele faz um tom de mas voz. Mas é um pouco melhor a atuação. É. E também no 4, como ele tem aquela modo robô, que a voz dele fica aquela voz robótica, não sei o quê, aí disfarça um pouco, né? Sim. Agora, no 4, eu não sei porquê, ele quis fazer o pigarro do Snake, cara. Ele quis fazer. Então, ele faz mais pigarro em determinadas ocasiões, que aí ele fica com voz de vilão de desenho da Disney. E aí ficou horroroso. Mas... voz de vilão de desenho da Disney? O cara é tão genérico, esse cara é tão genérico que ele dubla o filho do Tane, do Mass Effect. Bullets, quem play ele também. Só que Mass Effect, todas as raças têm um filtro de voz, né? Então os Drell, por exemplo, falam... Não, desse jeito assim que eles falam, como parece que tá com a mão na boca. Eles têm esse filtro e não fica tão tosco assim. Mas, pô, eu achei detestado, cara. O que salvou... Fala. Se esse jogo tivesse dublagem em português, seria um jogo que teria os tiras! Caraca, eu consigo elenco agora aqui. Mas assim, já que você falou português, quem fez a legenda, parabéns, cara. O pessoal traduziu da Konami aqui no Brasil, não sei se contrataram, mas ficou muito bom, cara. A Konami tá dando um suporte muito bom ao Brasil, principalmente no PES, na série PES, e agora com o Metal Gear, que você sobretudo teve. Sobretudo na série PES, né, que tem Ice, Eu Te Pego, a trilha sonora. Cara, eu não sei quem traduziu, não sei se foi contratado, inclusive eu sou tradutor, o meu currículo tá aí no mercado, se alguém quiser contratar, mas o... Porra, muito bom, cara, ficou sensacional, acho que foi a melhor tradução, a melhor adaptação, né, de língua portuguesa brasileira que eu já vi em jogo. Tem a dublagem do Uncharted 3, que também é canastrona e ruim, mas eu gosto, igual a Rebeca gosta dela. Mas pera aí rapidinho, que agora eu não lembro, o Rising, ele não tem opção de dublagem, né, não, só de legenda, não. Né? Dublagem não. O áudio, inclusive, o áudio japonês é só eu queria ver um Metal Gear um dia dublado, só pra ver que voz iam colocar no Snake, no Raiden. No Metal Gear eu não sei, mas no Raiden tinha que ser Sessão da Tarde. O Metal Gear 4, quem tem que dublar o Snake é o Antônio Fagundes. Mas o... eu queria ver como é que é a versão japonesa, porque as capturas da boca até dos personagens, né, é claramente em inglês. Eu não sei se fizeram uma versão diferente de japonês, ou se japonês é aquele modo foda-se, como eles dublam no Japão, porque no Japão eles animam primeiro e dublam por cima. Pois é. Foi uma coisa muito boa, porque eu acho isso um problema no Metal Gear Solid 4, que tanto no mocap quanto no lábio, você vê claramente que são atores japoneses, sabe? A fala, eles não... Como é que fala? Não, acho que não fizeram animação de novo nos lábios. lábios em inglês, porque parece que eles estão falando em japonês pelos lábios, né? Uhum. E a fala tá saindo em inglês. E, inclusive, os próprios maneirismos dos personagens, aquele jeitinho japonês mais contido e de ficar fazendo reverência, balançando a cabeça, os maneirismos dos personagens são todos japoneses. Caraca, então ficou muito estranho. Jogo japonês com ambientação ocidental fica uma merda. Normalmente fica muito estranho. É muito distante. Quando você tá jogando um jogo que, sei lá, tá no... Um jogo de RPG das antigas, que você tá jogando num cenário fantástico. Você já tem aquelas referências japonesas, sabe aquele japonês? Parece um anime, aquela porra, sei lá. Você consegue tolerar um cara falando, tipo, aquele de lado assim, aí é tranquilo. Agora você vê uma porra dessa num mundo todo ocidental, a parada fica muito estranha. Cara, nada uma a ver. Uma coisa que destoa no Rising, é um pouquinho spoiler, que o vai ficar puto, mas é o mangá que tem. Caralho, tem mangá! O mangá não se encaixa. Agora ele vai jogar, só pra chegar na parte do mangá. Peraí, cara! Nossa! Achou irado mesmo. Tem um mangá na porra do jogo. Que reação! Porra, isso mudou a sua forma, a sua experiência agora vai ser totalmente diferente. Eu nem sabia que tinha mangá, moleque. Como assim? Peraí. Quanto você ganha o mangá? Não, você não ganha o mangá. Aparece o mangá. Aparece alguém lendo o mangá. Ah, porra. E o Nishi que era o mangá do Clara. Ah, tá. Ah, você tava achando que tinha um mangá do Rise? Ah, então, já que você... Termina em menos de 5 horas e ganha... Já que você gosta tanto de mangá, vai lá na Livraria Cultura que abriu aqui no Rio, ali na Senador Dantas. Lá na... no canto inferior direito da prateleira de mangá, tem os mangás do Zelda inteiro lá em inglês. Pode ir lá comprar. Ai, fodeu. Amanhã eu não trabalho. Escondi lá pra você. Pensei em você. Porra, ainda escondeu lá. E tem também o livro de curso de Quênia, de Seus Anéis. Vai lá pegar pra você também. Fudeu, Inês de Inimigo. Vamos lá que você não tá trabalhando mesmo. Ponto forte da jogabilidade, você vê em várias vezes que tem muitas influências, né, de hack and slash famosas, como Bayonetta mesmo, até a parte de você botar a espada no pé e sair chutando as pessoas com a espada, e aquilo ali eu me vi jogando Bayonetta de novo. Bayonetta aquele chutinho que ele dá, tem um chute que ele dá, se você aperta quadrado, espera um pouquinho, aperta triângulo, ele dá um chute meio pausado, assim, que é idêntico ao chute que a Bayonetta dá no jogo. Tem um outro... É aquela giratória inversa? Tem uma sequência de chutes que ela dá, tipo, Chun-Li com a espada no pé também, que é igualzinho, muito parecido com Bayonetta. E a jogabilidade de Bayonetta é muito divertida, mas eu arrisco dizer que Metal Gear Rising é muito mais divertido. Eu gostei mais de Metal Gear, tanto que o Bayonetta eu não consegui terminar, eu enchi o saco, que eu achei cansativo. Pois é, exatamente. Rising. Minha crítica pros hack and slashes é que a maioria desses jogos são enjoativos, né? Eles cansam. E o Rising não cansa, por mais que ele seja curto, você esperava, queria mais algumas horas, sabe? No final dele. Eu achei o tamanho razoável. Ele é muito caro pro preço, pro tamanho do jogo, mas até que ficou razoável, acho que se demorasse mais ia começar a enrolar, mas eu acho que a jogabilidade, ela não enjoa por um detalhe muito simples, mas crucial, que é a porra do corta-corta-corta. Os andates, né, cara? Os andates, o corta-corta-corta faz toda a diferença, porque eu, algumas vezes, fiquei cortando caixa. Mas explica o que é o Zandatsu, pra quem nunca jogou Metal Gear Rising. Zandatsu é o Ken, como diziam as dublagens de anime aqui no Brasil, é o Ken do Raiden, né, é a assinatura da Akuma dele. Exato. Em determinados momentos das batalhas contra chefes ou contra personagens, qualquer luta, boneco de massa, né, quando você tá dando porrada em alguém, tem momentos em que o jogo ativa um gatilho, né, um gatilho meio subjetivo, às vezes ele é mais explícito, brota uma kanji na tela, assim, tipo, um kanji gigante e aparece, aperte o triângulo e bola agora, ou então que nem o Rengeki do hack. ou então os botões do Xbox, o B e o X, né? O Y, sei lá. Não, os botões lá. Y e B. Brota na tela. Aperta os botões agora. E aí você entra num modo meio que o time event em que você corta, corta, corta. Não é nem mais que o time event. Mas é mais assim, entra num Matrix meio slow motion que você direciona com o direcional direito aonde você vai fazer o corte. Tipo, diagonal superior pra baixo, direita. Isso é um. Ele ainda te dá uma diquinha, né, de qual é o melhor ângulo pra você cortar, né? É. E tem umas dicas visuais, assim. Você pode simplesmente pegar, apertar quadrado e triângulo, que ele fica cortando vertical, horizontal e fora. Aí você corta mil vezes. Mas existe. O que eu achei muito maneiro é que existem momentos em que você tem que fazer o corte cirúrgico. Tipo, na linha. Arrancar o braço dos capitães. Isso. É. Mesmo nesses momentos, só tem um momento do jogo em que tem que ser cirúrgico mesmo. Porque o resto do jogo todo eu passei só usando quadrado e triângulo, porque me era mais conveniente. Mas só no final do jogo aí tem que fazer a cirurgia mesmo. Tem que ser o jogo do DS lá. Não, tem uma outra luta também que tem que fazer bem cirúrgico do maluco carecão lá. Não precisa, cara. Você usa ou sai. Ah, é? Aliás, o Sundowner que tá falando? É. Critiquem, é muito mal desenvolvido essa luta, tá? A luta do Monsoon e da Mistral Cyborg era bem melhor do que contra o Plow Sundowner aí. Sundowner tem uma falha de level design e crítica. Porra, aí é mais. Não vamos dizer, vamos deixar que vocês descubram. Cara, fica ridículo. O jogo já é fácil, né? Irmão, no jogo você luta contra o Monsoon, contra o Sundown. Ah, tá irado esse jogo. E o Samuel Rodrigues, que como a gente tava falando, a primeira vez que acerta um sobrenome brasileiro, que não colocaram Rodrigues com Z. O Samuel Rodrigues não tem um quê de aquele ator da Globo que fez 300 de Esparta? Rodrigo Santoro? Não. Tá viajando da batata, cara. Pra mim é longe agora, cara. Eu entendo a semelhança que você vê, mas, porra, se o seu Rodrigo Santoro fosse bombado, assim, mas eu entendo a semelhança que você vê. Cara, 300 de Esparta, o Blau. Você tá sacanagem, pô, Pérez. Porra, ele tá careca no filme, cara. E tá todo bombado. No filme ele tá todo bombado. Não, aquilo ali é feio. Não, mas peraí, o Samuel, ele é bombado de cibernético. Ele não é bombado, sabe, de grande. Pro ouvinte que não jogou, esse é um dos inimigos do Raiden no jogo. Ele é um outro cyber ninja boladão com uma cara de amante latino. Ele tem muita cara de amante latino, exatamente. Então, eu acho mais parecido ele e o Rodrigo Lombardi, cara. Metal Gear Samuel. Ah, mas vai ter o DLC, cara. Tem um DLC que expande a história dele. Isso. E o Lobão. Isso é mais DLC. Do Lobão aí. Isso que o Rodrigo Lombardi é o indiano da novela? O Raj, né? É o Raj. Ah, é, porra, parece. Acho mais parecido mesmo. Ah, tá vendo aí? Nada a ver, gente. O Samuel é mais bonito. Tá, tudo bem, Rebeca. Aí vai de sopinha feminina. A gente só tá escalando um ator, tá? Fazendo nosso papel aqui de jornalista. Tô assim, entre o Rodrigo Santoro e o Raj, eu prefiro o Rodrigo Santoro. Já digo logo, vocês falando escalando ator, se fosse ter um filme de Metal Gear Rising, ia ser um filme AAA cara pra caralho pra se fazer de ação e ia ficar uma merda. Já digo. Ia ser ruim. Ia ser tipo ultravioleta. Já, nossa, sabe? Nossa, cara. Bom, tô falando pra ser bom, tô falando que faz e que vai ganhar dinheiro, pô. Mas é mais fácil fazer um filme do Rising ficar bom do que um filme do resto dos outros Metal Gear. O Rising, ele é o que tem mais chance, porque como ele é mais simplificado, aí então é mais tranquilo. É, talvez. É, depende. Por exemplo, se você colocar o Tarantino pra dirigir com o Kojima, ia ficar bom. Ia ficar bom. O Kojima aceitar. Não, mas o Kojima... O filme é do Tarantino, você vai dar pitaco. Ele tem que aceitar isso. Como isso nunca vai acontecer, que ele tem um ego maior do que o pinto do Motum. Sabe qual ia ser o nome desse filme? Mas do jeito que o... Cyber Kill Bill. Bill deve morrer. Cyber Kill Boss. Cyber Kill Boss. A situação, né? A vingança da filha da Vivica contra a Beatrix vai ser... Ela vai se fazer boa. Exatamente, ela vai falar Beatrix must die. Mas do jeito que o Kojima é fanboy de cinema, eu não duvido nada que ele ia pagar um pau sinistro pro Tarantino, ia ficar babando nele lá. Verdade. Então, exatamente isso que eu não gosto. Kojima é um cara frustrado que queria trabalhar com cinema e foi trabalhar com videogame. Uh-huh. E no Japão era mais fácil assim. Já tinha um Takashi Miike no Japão quando ele começou a fazer videogame. Ele falou, só tem lugar pra um aqui nesse país. Então. Uma coisa que eu acho muito boa, que eu não sei como é no Xbox, mas no PlayStation 3, é muito gostoso você manejar a espada do Raiden, porque o gatilho, a forma como você aperta ele, não é você, tipo, empurrando o gatilho pro lado, empurrando pro outro. Você realmente puxa o gatilho e solta. Parece que você tá dando espadada mesmo, slash, sabe? Faz um movimento de slash com o gatilho. Eles foram muito criativos nesse ponto, eu achei. Eu achei que podia ter um suporte pro move, de repente, mas ia cansar pra cacete. É muito caro fazer e não dá pra jogar aquele jogo com move. Imagina, você... Achei legal. Mas... podem fazer um modo VR depois, um DLCzinho aí, custando R$4,99 pra ter o Move, mas isso. R$4,99? Vale a pena. Que pouco, eles não vão querer, não. Uma coisa interessante a gente falar, por mais que a gente esteja fazendo muita referência ao Kojima, é que esse jogo não foi feito diretamente pelo Kojima, nem pela Kojima Productions. Ele foi feito pela Platinum Games. Agora, alguém tem... Tá, peraí, mas vamos pautar isso aqui da forma correta. O jogo é concebido por ele, foi uma concepção dele. E ele ia fazer. Uhum. Mas aí ele, por algum motivo, a empresa não tava aguentando o tranco, demorou 2 anos, pô, fez... Dois jogos também pra eles fazerem com o foco Para isso também. É. E aí não tava aguentando o ritmo, falou, não, esse aqui não é o nosso foco, porque ele não faz parte da série Solid. Então vamos passar esse aqui, vamos terceirizar essa porra pra uma fábrica de software qualquer e vamos fazer os da série Solid aqui da série principal, que é o que importa mais pra gente em termos artísticos. Então, mas o conceito do jogo é dele. Pior que não todo o roteiro é dele. Ele supervisionou, mas ele não escreveu tudo. Ele supervisionou pra sim, pra combinar com a história do universo, né, pra ficar coerente com a história do universo Metal Gear, mas ele não escreveu tudo. E isso mas é muito interessante. Com certeza teve poder de veto em todas as coisas. Ah, não, sim. Então, assim, na verdade, os escritores já tinham. Mas ele ia fazer, na primeira versão do Rising, ele ia fazer dentro da série. Ia se passar entre o Metal Gear Solid 2 e o Metal Gear Solid 4. E, inclusive, ia pegar justamente o ponto em que o Raiden foi transformado em ciborgue do Metal Gear Solid 4. Só que aí, quando ele viu que não tava dando conta e teve que entregar o jogo, foi por isso que ele passou o jogo pro futuro. Que ele falou, pô, se eu for entregar, né, pra uma outra equipe que não conhece tanto do universo como eu, que sou criador, talvez vai, sei lá, poderiam fazer algum erro, né, de cronologia, algum erro. Melhor de... assim. Mas eu vou até falar um negócio que, Bebs, esse negócio que você falou, eu achava que ele tinha feito isso, porque a ideia inicial dele, pelo menos é o que eu tinha lido, é que ele queria fazer um jogo sobre o Gray Fox, que, convenhamos, é um Cyber Ninja muito mais animal que o Raiden, mas isso não é o caso, Sei lá, cara, ele só tem um olho, ele é bizarro. Ele é irado. Ele tem cores esquisitas. Ele é foda, ele ia ter um action figure dele. É, chupa o pau dele então, porra. Não tem, ele não tem. mas também você não sabe. Oh, vai que tem ali um compartimento retrátil, aí, né? Exatamente, aí faz um zandate com pênis, né? Zandate com pênis, mas beleza. Eu acho que era com olho também. Aí depois percebi que tem duas frestinhas que formam um olho. O Gray Fox, a história dele, ela é muito no meio do mundo de Metal Gear Solid. Então, ia ser muito ruim pro Kojima também largar a mão do Gray Fox no meio da história toda numa galera que não é da interna, entendeu? Assim como botar o Raiden. Mas mesmo antes dele passar pra Platinum, ainda era do Raiden. E quando ele tava escrevendo ainda era. Porque ele diz que ele tem muita vontade de fazer o jogo do Gray Fox, mas ainda não era a hora, sei lá. Então ele tava fazendo do Raiden mesmo. Mas aí quando ficou pesado, que ele passou pra Platinum, aí ele falou, não, então coloca no futuro, que aí além de não ter o trabalho de vocês precisarem entender toda a história da série pra fazer encaixar direitinho, vocês têm mais liberdade, né? Vocês podem criar o que vocês quiserem em cima, que aí no futuro a história toda do universo Metal Gear já passou mesmo, beleza. Não, e eles se empolgaram com esse negócio de no futuro, né? Porque não tem humano no jogo, praticamente. Você encontra... todo humano do jogo é refém. O resto, todo o resto é robô. Todo mundo, tudo. É, todo mundo ciborgue, você não mata humanos. Você mata um humano. Mas isso é spoiler. Sim, sim, mas você mata um humano. Ele é... Até sei quem, mas... Você mata um homúnculo de Fullmetal. Olha só, esse humano que vocês estão citando aí já não era mais tão humano assim, né? Vocês estão meio que... Ele não tinha implantes de fato. Não, cara, você tá viajando. Ele mata um humano. Olha spoiler no Baeri. Nanomáquina é quase robô, mas vamos lá. Não é esse cara, não. E ele já passou dessa parte, ele sabe quem é. Baé, você tá em que parte pra gente poder falar livremente? Acabei de passar o stand-down, né? E pra mim eu tava indo encontrar. Só que depois eu descobri que é. Ah, tá. É, agora todo mundo sabe. Não, porque ele vai editar. Como Quando rolou todo o processo de passar a bola pra Platina, que o Kojima meio que saiu de ladinho, só ficou olhando assim, ah, vou ficar olhando vocês brincando aqui, vocês não vão muito longe não, o Playground é só aqui. Aí o chefe da Platina, o senhor de nome conhecido Atsushi Inaba, que nome feio pra caralho, chegou ali nos escritores e falou, não, deixa eu ver o que vocês estão escrevendo do jogo aqui. Ele, porra, pera aí. Aí ele olhou assim, tal, mexendo no roteiro, não, nós vamos fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Os escritores, em vez de mandar ele tomar no cu, que normalmente o escritor faria, falou, não, porra, isso é condição, vou fazer isso aí. Não, ele explicou como seria no jogo. O Kojima pegou o roteiro. Saudade do roteiro. Mas aí, como ele explicou como é que seria no jogo, os dois roteiristas, um cara e uma mina, se amarraram e falaram, ah, então muda aqui agora então. Eles deram um jeito de encaixar, né, com um futuro plausível dentro do universo Metal Gear. Cheio de roupa. Dentro do universo, o universo, né? É, dentro do universo, o universo. E aí entrou a Platinum com a expertise deles em jogos de ação, que foi muito bom, né? Não, porque realmente não faria sentido um super ninja mega power boladão, body foda-se turbinado, jogar stealth, né? Não faria muito sentido. Mas o jogo te dá essa opção. E tá. Agora você joga a opção pra janela toda hora. Mas ele não tinha coragem a jogar stealth, né? Pois é, tanto que você não tem, por exemplo, coisas muito simples de stealth estabelecidas na série. Eu tô jogando Metal Gear 1 agora aqui, por exemplo, né? E eu tô aqui encostado numa parede. Uhum. E com aquela, né? Isso não tem. Não isso tem. É coisa muito simples. Rastejar no chão, não tem. E assim, se não, você tá... já tem. Corre e aperta triângulo. Mas aperta os andatos no meio. E pior que dá pra fazer isso, passa por baixo das pernas do maluco e... Zandatsu nas bolas! Mas pô, tem até troféu pra você fazer algumas coisas stealth, por exemplo, aquela assassinatos ninja. Sim. Pô, e quando você pula do teto e cai em cima cortando o cara? É maneiro, porque tu bota... Ai, dá muita dó. Você fica curando o cara, né? Tu bota a espada no pé. Que irado. Senta. Só que... Calma, Rebeca, é tudo robô. Robô não sente dor, não. Robô mama. Os inibidores de dor todos ligados. É, online. Sabe o que eu tava pensando? Que isso é uma subversão legal, né? Porque o conceito do ninja é stealth. O ninja foi o primeiro stealth do mundo. Sim, mas... E o ninja, ele é sempre aquela coisa, chegando pelas sombras, meio lento, assim, escondido e tal. O ninja não é muito de ação. E aí, de repente, quando eles inventam o conceito do ninja cibernético, eles subvertem isso e fazem um ninja totalmente focado na ação, no dinamismo, rápido, corta, bate, sai correndo, não sei o quê. É uma subversão legal, né? Não, é tão isso. O entretenimento, há muito tempo, já subverteu o conceito de ninja e não tem mais essa porra de stealth. Culpa do Naruto, vai se fuder. América Ninja, cara. Mas um ninja super rápido, assim, bolado. América Ninja tem stealth, nem vem. Pra você ter uma ideia, o jogo, quando atiram em você, você não precisa nem defender. Se você estiver correndo, automaticamente você rebate todos os tiros. Você, tipo, enquanto corre, você faz... Rebate todos os tiros, foda-se. E uma outra coisa que eu acho bizarro, assim, no quesito do stealth, é que o jogo volta meio assim, sei lá, tem refém. Então você tem que matar todo mundo na área sem ser visto. Tem até aquele negócio de fase de alerta, fase não sei o que, que nem Metal Gear Solid tem. Só que você não tem os mesmos recursos. Você não tem como se encostar na parede, você não pode andar devagar, sem fazer barulho. E o pior é que você só percebe que nego é surdo no jogo depois de jogar várias vezes. Porque você tá acostumado a jogar Metal Gear Solid, você acha que você, qualquer barulho nego vai te ver. Joga Metal Gear Rising, tu corre, moleque, a 60 km por hora. Ah, e o campo de visão dos caras é ridículo. É, né? Isso é. Se você do lado não, do cara... Não, mas é, se for com dos robôs maiores, eles te vêm de muito longe. É. Mas os robôs que estão com os reféns, os ciborgues lá, foda-se. Aí como é que é o stealth? O stealth do jogo basicamente é você correr em volta do cara, assim, ele te vê e matar por trás, ponto. Isso é stealth. Eu achei o stealth, assim, fraco. O jogo vale é... ponto pra caralho. O jogo é divertido quando você chuta a porta da frente e quebra tudo, moleque. Óbvio que você pode tentar fazer o stealth mais brinco e tal, mas... Não existe stealth nesse jogo. Eu recomendo o stealth nesse jogo no R06, se não me engano. É. R07. Começo do R07. Na última... Então, você demora muito. É. Demora muito passar. Então vai stealthzinho, é bonitinho, é divertido. Vai stealthzinho na manha. Pô, algum de vocês comprou a versão de pré-venda, que vem aquela latinha, Pô, eu comprei o da Inferno Armor. Achei maneiro o Inferno Armor. O que ela faz? Te dá várias granadas logo de início. Meu irmão, chora. Meu amigo comprou da caixinha de metal, o Fox comprou, e vem com a skin mais fora de todas. A skin do Grey Fox. Chora, baby. Chora em todos. Eu comprei a edição limitada que vem com o boneco. Poxa! esfrega na cara. Pega, agora pega todos os troféus que você colecionou, a sua giromba eletrônica, e envia no seu reto furicular eletrônico. Exatamente. Seu bonequinho você esfrega tem. Na cara. Não, e você ainda meu irmão, hoje. Meu irmão, o seu furico currugado. O seu isso. Peru nerd é muito grande pro meu furículo eletrônico, moleque. Não cara, tá. A minha giromba nerd é motúmbica. Mas peraí. Você nem é tão fã assim de Metal Gear. Por que você comprou essa edição com o Raiden? Eu acho que você podia mandar pra Goiás. Eu acho que você podia desapegar e mandar pra mim. Ou então pro seu amigo Ti, né? Que mora aqui mais de perto. Várias coisas. Mas aí eu vou comprar um marcador de texto pro lixo inimigo e um esmalte pra Rebeca e vou ficar feliz pra caralho assim mesmo. É verdade. Eu sou muito idiota em ficar feliz com coisas. Esmalte? Mas ela tem tantos. Ah, mas então... sempre cabe mais um. Eu também. Mas... se você me der um esmalte, eu vou ficar feliz, né? Tu marca o texto do Kingdom Hearts que eu vou te dar seu tempo. Aqui que a coisa que me chamou a atenção, que pra mim tá no mesmo nível da jogabilidade, Metal Gear Rising, que assim, eu dou nota 10 pra duas coisas: diversão na jogabilidade e a trilha sonora do jogo. Que a trilha sonora, bom, a trilha sonora é animal, e não é nem pelo tipo de música, que o tipo de música não agrada a todo mundo. É uma música meio industrial, um rock mais tipo new metal assim. Só que como ela se encaixa na temática do jogo e no lance cibernético, meio futurística, é tão perfeito, que tem luta de boss que é mais maneira por causa da música, cara. Se você jogar tudo, perde metade da graça. Eu acho uma bosta. E ainda música cantada, cara. Eu acho que é uma bosta, por exemplo. Mas acho que no jogo combina muito bem. Eu tô até agora com a porra da música do último chefe na cabeça. Sim, e é violência atrás de violência. E... são bem dinâmicas, né? As músicas, elas te deixam bombadão, assim. Ah. E é maneiro porque o jogo faz. Ele deixa bombadão é a creatina. A música só deixa empolgado. vou falar da cena que não é nem um spoiler, né? Porque é a primeira luta do jogo, é a luta contra o Metal Gear Ray, já apareceu em vídeos na internet por aí afora e tal. Tá no demo. Tem no demo. A primeira luta do jogo que você tem contra um boss é contra o Metal Gear Ray, o boss Metal Gear Solid 2. É uma luta animal, muito irada, muito divertida. Mostra pra você, como a gente falou mais cedo, o que que o jogo representa. O que que vai ser o jogo? Aquilo ali mesmo. O maneiro, o detalhe do jogo é que tem uma música instrumental que eu tô tocando de fundo, que é a mesma música cantada, só que enquanto você tá lutando, a música tá instrumental. Na hora do Active Time Event bolar lado que você vai ter pra derrotar o boss, começa na hora que você defende o Spador com a mão, começa a entrar a música, a parte vocal da música, e encaixa tão legal que você que vai crescendo aquele sentimento assim, tipo, caralho, foda, isolei no ar o Metal Gear Ray, e a música vai crescendo e você pula, foda-se, agora corta ele todo, agora parte ele ao meio, agora mija nele, sei lá, já. O Pedrinho é o que mais se empolga. Não, mas essa hora é isso mesmo, é bunda lelê total, moleque. Você isolar no céu um Metal Gear Ray é... Você entra no ritmo da ação. Cara, você pula em míssil. Só Ryu Hayabusa poderia fazer isso. Exato. E a verdade é que o Ryu ainda não tem implante biônico. E o maneiro é que quando você vai pulando de míssil em míssil, a música vai batendo certinho, tipo, enquanto você tá pulando de um pro outro, tal, a música vai crescendo. É animal, parabéns. Eu não dei uma olhada no produtor musical, não vi o nome do cara, mas eu queria, tipo... Jamie Christopherson. Parabéns. O cara que fez o... É o cara que fez as trilhas do... Aquele jogo que tem o Bionic... A Bionic Commando. Bionic Commando. Bionic Commando novo. Lost Planets. Ele tá fazendo muita coisa na Capcom. Uh-huh. Se não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou procurar mais sobre o trabalho desse cara, porque eu fiquei surpreso, sério. O Onimusha 4 é dele também. O Onimusha 4 é dele. Nada a ver, né? Com... É. O Onimusha 4 é o que tem aquele cara loirinho, né? Não sei o que. Isso. Isso. Offspring. Isso. Então, o do Jean Reno com o Takeshinho lindo é o 3, né? É o 3. Ah, tá. Mas isso que o ninja inimigo falou de enquanto o o Raiden tá subindo nos foguetes, a música acompanhar o ritmo, né? Eu lembrei que a primeira vez que eu reparei que quando a música casa com a ação que tá acontecendo, fica muito mais legal, foi no Tom e Jerry, quando eu era criança assistindo Tom e Jerry. O dia que eu reparei, eu falei, caraca, a música toca no mesmo ritmo da ação. Na minha cabeça. E é graças a Tom e Jerry. Mas é graças a Tom e Jerry que a gente conhece muita música clássica. É muito foda isso também. Barbeiro de Sevilha. É mais pro caso do... Barbeiro de Sevilha foi Looney Tunes. Looney Tunes também. Animaniacs tem uma. Tem no... É a primeira vez que eu me liguei disso. Eu falei, caramba, dá pra combinar a música com a ação e fica muito mais empolgante, muito mais imersivo. Alguém sabe quem foi a banda que fez a trilha sonora? Não sei. A trilha sonora do Rising? Pai, vamos ver aqui na... Por mais que tenha cara de ser legal, tem muita cara de ser meio banda genérica de nu metal, assim. Juntaram 5 malucos, você toca guitarra, você toca baixo, babá, canta aí. Tá aqui, Jamie Christopherson. Não, esse é o nome do cara que eu acabei de falar. Ele provavelmente compôs. Ah, ele compôs, mas provavelmente não. Mas ó, aqui tem um link aqui, peraí, eu acho que tem a banda de cada música. Deixa eu ver se é, eu passo pra vocês. A que eu mais gostei, a do Senador é muito foda, mas a que eu mais gostei foi essa aqui, que é a música que toca contra o cachorro. Cachorro? Cachorro? Foi a que eu mais ouvi, provavelmente. Aqui, gente, aqui. Eu mais passar foi esse cachorro. É, esse cachorro eu consegui passar rápido porque eu tinha jogado o demo, e ele é o boss do demo, mas eu morri pra caralho no demo. Caraca, meu, só... Maniac Agenda. Só Lady Killer Byte viu como é que eu fiquei puto com esse demo. Uma música que eu gostei muito, e mais do que as que estão no jogo, foi uma que, do trailer, uma do Depeche Mode, se eu não me engano, que é Wrong. Não sei se vocês lembram. Wrong! Exatamente. Eu achei muito boa essa música. Também combinou muito com o jogo. A letra tem a ver com o Raiden, que ele é todo errado. Comentando com o Daigo mais cedo, quando a gente falava sobre o jogo, né, antes da gravação, foi durante o expediente mesmo, a gente não trabalha, só e, quem é, né, chefe, né, aí, eu comentava com ele que só fui descobrir o Perry, que o Perry era Perry mesmo, quando eu tava no Monsoon, porque eu tava muito puto, que eu tava já na terceira tentativa de sair do cara, e quando ele, né, ele faz uns breguetes lá que não consegue acertar ele, nossa, eu tava senhora, puto já, e aí, por algum motivo, eu fiz alguma coisa sem querer, que o Raiden entrou naquela posição de ficar esperando o ataque. Eu falei, que porra é essa? Os outros bosses achava muito tenso, moleque. Não, até que não. Porque eu achei. Porque eu sabia fazer parry, mas eu não sabia que o parry era parry. Eu achava que era o seguinte: se o cara estiver me atacando e eu atacar junto, eu defendo. Entendi. Eu não sabia que eu podia botar pro lado, aperto quadrado e ficar esperando. Vem que eu tô defendendo. Não. Isso quebrou muito a porra do jogo pra mim. Porque se você quiser, se você morrer uma vez pro negócio, você pode passar a depender disso. Se quiser, fica lá, espera. Não, vem, vou esperar me atacar. Ou então a esquiva também. A esquiva é menos assim. A esquiva eu usei muito no final. Acelerados, quando for jogar aí, ó, a dica é esquivar. Mas no caso, a esquiva é um skill, você tem que comprar, né? Não sabia, então eu comprei sem saber. Como acelerado tá platinando aí o jogo, deve ser prado já. Eu tô com uma skill lá que é totalmente Iaijutsu. Cara, ele carrega ali, espera, o cara chega e tá! Assim foi. É o saque rápido. Eu tava até conversando com o Mamute, tinha lido e depois que ele jogou aqui em casa, ele concordou com a opinião que ele leu a respeito da defesa quebrar o jogo, que ele fala que algumas lutas ele pode ficar só apertando pra frente quadrado, que ele vai ficar defendendo e batendo e ganhando o cara. Ele pode ficar de olhos fechados assim, alguns minutos. Eu achei esquisito isso. Em alguns momentos você defende e bate, mas em outros momentos você só defende. Pois é, eu acho que quando você defende, você meio que cria uma abertura no cara, você expõe o cara, como se o cara fosse te dar uma espadada, aí você defende e abre a defesa dele, entendeu? Sim, mas algumas vezes esse ataque que segue a defesa é automático. Mas eu não consegui realmente captar quando que isso acontece. Não sei se depende. Quando você trava o cara em menos de um segundinho, assim. É quando você pega ele muito perto de você e você já ataca de volta. Entendi. Porque antes de eu descobrir que o parry era parry, acontecia muito isso. Depois que eu descobri o parry, enquanto parry, eu passei a só defender sem atacar. Acho que foi em função disso também. E é por isso que eu descobri o parry. Eu achei. Parece que tá falando de uma pessoa, né? O Perry é isso. É, esse secreto do jogo. O jogo tem um modo tutorial. Quando você vai começar o jogo, ele fala, você quer jogar o tutorial? Eu falei que não, óbvio. Só que aí eu não sabia nada. Ele não tem o mínimo de inteligência de te mostrar o que, que você pode fazer. Eu apertei select no último chefe, mas é num dos últimos chefes, numa das últimas fases, enfim. Porque era reflexo de estar jogando Tomb Raider logo antes do Rising. O select dá um mapa. E por algum motivo eu não reparei no mapa, sei lá, eu queria ver o mapa por algum motivo, ou queria acionar aquele modo, o modo Batman, Asilo Arkham, e não tava lembrando, não apertei pra cima, apertei select. Aí apareceu a lista do codec e tinha lá o item personalizar. Eu falei, caralho, quer dizer que eu posso personalizar durante a fase. Inclusive, você falou... não sabia. Você lembrou desse negócio legal, que o modo Batman, ele tem um modo igualzinho, chupado do Cavaleiro, do Arkham City e Arkham Asylum, né? Que é o modo que você vê tudo como walkthrough. É o modo detetive. Só que no caso, quando você ataca, o Raiden sai da realidade aumentada na hora. É só atacar ou correr. Atacar e correr. É o modo demolidor, que não é demolidor, porque não fizeram o jogo demolidor ainda. Esse demolidor abriu o mundo daquele jeito. Uma outra coisa legal que é pra falar é que o jogo, ele tem... A gente não vai comentar muito sobre essas conversas de codec, mas elas estão ali, em qualquer momento você pode ligar, falar com todo mundo, mas você pode zerar sem ligar pra ninguém no codec. Isso é uma coisa... Verdade. Eu também fiz isso e depois eu liguei mais pra ver como é que eram as conversas. E troféu. É uma coisa que eles falaram... Ainda não peguei esse troféu. E é uma coisa que eles falharam, na minha opinião, porque Metal Gear Solid era muito legal por você ter que ligar, conversar com as pessoas e tal. Nesse jogo você tem muita... Você não tem nenhuma necessidade em ligar pras pessoas. Então você acaba... A não ser que você queira receita de comida, porque se você liga pra Courtney, quase sempre o Ryder fala com ela de comida. Tem uma mulher que você liga pro codec dela pra salvar o jogo. Só que o jogo tem autosave de 5 minutos. Então eu zerei o jogo sem saber que dava pra salvar com essa mulher no codec. E depois, quando eu fui jogar de novo pra ver as conversas de codec, eu tô falando com ela, ela falou, mas então, você tá me ligando por quê? Você quer salvar? E apareceu, save game. Eu, caralho, dá pra salvar o jogo essa mulher? Mas sabe que isso já deve ter sido uma resposta ao Metal Gear 2, Metal Gear Solid 2? Porque no 2 é o que o povo mais reclama, que as conversas de codec são chatas, né? Que as piores conversas da série são as conversas do Raiden com a Rose. Eu acho que reclamaram tanto que eles pensaram, não, vamos deixar agora totalmente opcional e aí ninguém vai reclamar. Temos que é melhor do que no 4, porque o 4 não tem codec at all, né? Quase não tem. Pô, o 4 você pode usar o codec. É, mas... pode ligar pra duas pessoas, no máximo. E uma delas é a mulher chata pra cacete. Falaram de codec, eu lembrei de uma coisa que meio que me emputeceu no jogo durante um bom pedaço, que de 5 em 5 minutos para o jogo e você tem que ficar atendendo porra de ligação de codec e os caras não falam nada com nada. É. E aí você pode ficar andando. Porra, isso quebra muito, cara. Toda hora, para e assiste. Eu escrevi, deu muito trabalho pra eu escrever essa porra pra você não ficar lendo agora. Mas então leia. E o pior é que o que ele fala... É chato, né? Porque você fica travado. Enquanto ele tá naquele modo, ele só pode andar. Você não pode correr, não pode fazer nada. É. Mas tem uma coisa que funciona no Metal Gear Solid, é que aquilo ali tem muito grosso da história. No Metal Gear Rising, se você pular essa conversa, isso você só vai perceber depois que você zerar o jogo, né? Mas se você pular essas conversas, não vai fazer diferença nenhuma pra sua compreensão da história. O fato do cara parar pra falar comigo no codec, não tem problema. Assim, tem horas até que acho que você tá lutando e o cara tá falando com você no codec. Foda-se, aí não me preocupa. Mas o fato de eu ter que ficar parado, olhando pra porra da tela, só pra ver o filho da puta conversando com o outro, eu acabei de lutar, agora você corra até o ponto indicado. Aí você corre até o ponto indicado, não acontece nada, aí quando chega lá, ligação. Ah, aqui é o fulano. Agora você vai correr até o próximo ponto indicado, tá? Porque lá vai chegar no topo do lugar que você tem que ir, aí vai aparecer helicóptero pra você bater. Ah, tá bom. Aí você vai e dá três porradas no helicóptero, mata, pshim! E agora que você matou o helicóptero, eu vou te guiar pra você ir lá pro lugar que tem que ir. Então segue a tua ponto indicado, deu o mapa, não sei o que, vá pra puta. Uma coisa que eu gostei foi quando você termina algumas batalhas lá, ele te dá a opção. Cara, estão enviando reforços. Você pode ignorá-los ou pode seguir adiante. É claro que eu vou matar os reforços. Eu quero Battle Points. Você tem XP nesse jogo, né? Isso é interessante. Battle Points, conforme as lutas que você vai fazendo, se você manda bem nas lutas, você ganha mais pontos pra comprar upgrades. Um jogo e lapso que eu acho que fez uma coisa muito legal em relação a essas conversas, essas cutinzinhas de conversa, foi Dead Space. Porra, esse jogo é o exemplo, cara. Você falou que você tá jogando agora o 2, né? Tá terminou o 2 agora. Terminou agora. Então, o Dead Space é um exemplo de como você colocar imersão num jogo sem atrapalhar todos os elementos de jogo que são necessários à jogabilidade padrão como você conhece. Acho que a maioria das pessoas já sabe, mas o Dead Space, por exemplo, não tem display nenhum na tela. Não tem HUD. Tudo que é display é coisa do jogo. Por exemplo, se aparece o menu, é uma coisa, um holograma do seu relógio lá da armadura do... É, qual é o nome do cara? Isaac Newton. Não, Isaac não. Newton. Não, não, Isaac Clark. Isaac Clark. Isaac Newton. Né, a barra de energia dele... Ia ser irado no jogo, Isaac Newton. A barra de energia dele é um negócio que tem na vértebra dele. Uh-huh. Né, um displayzinho na própria vértebra dele. Então, não tem display nenhum. E tudo que acontece que seria meta-jogo, na verdade, tá colocado de alguma forma dentro do jogo. Uh-huh. Então, realmente, um exemplo excelente de como você não precisa atrapalhar a jogabilidade, enfim, a imersão do jogo com esses elementos, assim, de apoio, né? Pô, e ainda tem um negócio maneiro que quando você abre o inventório, não para o jogo, né? Você fica lá mexendo no inventório enquanto os bichos podem vir por trás e te fuder. E você lá, tipo assim, quero mexer no... Não, eu acho isso maneiro. Mas você, quero mexer no inventório e de repente o bicho... Você tenta! Uma vez eu tava conversando sobre isso, se eu não me engano, foi com o Ludobardo, com o Arthur, que justamente sobre essas quebras de imersão e quebra de ritmo nos Metal Gears, que apesar de eu ser fangirl da série Metal Gear, aliás, eu sou fã, não sou fangirl, porque eu sei reconhecer... Não, eu sou apaixonada pela série, mas eu tenho um senso crítico, eu sei reconhecer as falhas e os defeitinhos e as fuleiragens da série. E uma das fuleiragens é justamente essa, né? Tem muita coisa que quebra o ritmo da... Às vezes o gameplay e a narrativa parecem meio destacados, assim, um do outro. Então aí você tá no ritmo na ação e tal, e de repente corta, vamos ligar no codec e conversar. Aí você tá no ritmo, não, corta cutscene de meia hora. Aí ele fala também, assim, coloca o seu controle na porta 2! Não, mas isso foi ficando assim ao longo dos jogos. Eu tô jogando um aqui enquanto gravo com vocês. É o começo, tem aquele comecinho meio, tá nadando, codec, avisa, espera o elevador. Mas ele... Tô jogando aqui no PSP enquanto a gente gravava. Mas ele não é paradão assim, do tipo, em nenhum momento do jogo tem uma coisa de para agora e fica aí meia hora vendo alguma coisa. Tanto que você consegue terminar o Metal Gear Solid em uma hora e meia, duas horas. A segunda vez que eu joguei, eu terminei em duas horas. Até no dia que eu fui assaltado. Isso é Crônicas de Fliperama. Boa história. É rápido o jogo, né? Ele não é lerdo assim. Eu não sei se o 2. Não sei se o 2 já começou a ficar assim, mais cogimado. Eu não sei quando foi que começou, porque eu só joguei o 1 mesmo. Mas o 1 é bem dinâmico, assim. Então, em função disso também, às vezes eu fico meio receoso de jogar os outros. Foi a partir do 2 que o Kojima começou a pirar na batatinha mesmo e ficar megalomaníaco com a narrativa. Então, um detalhe também que é característico de todos os jogos do universo Metal Gear é aquele humor fuleiro kojimístico, né? Que você pode, por exemplo, se esconder numa caixa e se você estiver usando uma roupa de mexicano, de mariachi, um sombreiro com um poncho, você entra na caixa e fica o chapéu, o sombreiro na caixa. E ninguém percebe que tem uma caixa aleatória com um sombreiro ali em cima. O inimigo passa do lado e fala, ok, uma caixa com sombreiro, tchau, e vai embora. Inclusive, esse jogo fica evidenciado no Rising, que o Raiden joga RPG e é mestre, né? Ah, é? Que ele entra no barril. Ele entra no barril. Não, e legal que você tem inimigos que se escondem em caixas também. Isso. Você tem um troféu pra achar todos. Eu achei todos pra liberar espada de madeira que não mata, só atordoa. E é muito zoado. Você entra no modo Zambatsu, aí você não corta nada. Você pega um robô, tchau, agora corta o robô. Aí dá aquele bullet time assim, você... Não corta nada, dá 300 mil porradas e não corta nada. Também, se não quebra a espada, tá bom, né? A espada é boa. Pois é. Mas a coisa mais... Pra mim, só o fato do Raiden vestir uma caixa e sair andando como um cyber ninja de caixa, já é galhofa. Acho que o próximo passo aí pro desenvolvimento dos cyber ninjas é sistemas de camuflagem, hein? Que foi dada. A cyber caixas. Cara, vai ter uma indústria de produção de cyber caixas. Porque em 2005, no mundo do jogo, o Grey Fox já andava camuflado, né? Você lembra? Mas em 2018... Né? Tipo, Cyber Ninja no 1 era a parada mais foda dele, era o fato dele ficar invisível. Ele ficava invisível, você fala, caralho, ele é tipo o Predador, porque ele lembrava a camuflagem do Predador, né? Tipo, caralho, o Predador fudeu, não sei o que ele... Aí no 4, o Raiden já quase não fica invisível. No Metal Gear Rising, tipo, invisível? Dava pra fazer isso? Eu não lembrava disso, não. Não, e o pior que o, no 4, o Snake tem a tecnologia da Octocamel, né? Que é uma camuflagem ótica. Uhum. E tipo, mas mesmo assim, ainda existe a caixa. Nenhuma camuflagem caixa é melhor tá que a lá. Caixa. É. Não, aliás, no boneco Revoltech que saiu do Snake agora, tem lá na caixa escrito Metal Gear 25 anos, assim, e tal. Irada. Ninguém liga. Olha, é melhor cosplay também, né? Um dia eu vou fazer um cosplay de caixa, cara. Vou pegar uma caixa de papelão, pintar com isso, Metal Gear, e vou num evento de anime. Aí vou parar no meio do evento pra ver se alguém me nota ou se passam reto. Diz, inimigo, você reclamou da espada de madeira? Não, eu gostei da espada de madeira. Não, vai sair um DLC agora chamada. Um DLC de uma espada de madeira chamada Soul of Snake, que é a espada de madeira que corta. Caraca! Ah, só outra coisa também, rapidinho. Eu tenho que falar que eu adorei ele, que foi o George. Não, eu tenho que falar. Cara, imagina, Rebeca, se você tivesse ouvido todas as conversas de codec. É? Mas vai. Ó, não adianta. Eu sou, falando de Metal Gear, eu sou 10 vezes mais prolixo do que eu já sou. Então, bear with me. Não, é rapidinho, que é o George, o menininho que você resgata lá. Que eu adorei ele, cara. Que faz referência a Tartarugas Ninja. Muito foda. E que é claramente um homem de 35 anos dublando um garotinho de 10. Ele encontra o Raiden no esgoto, né? Ele fala, oh my god, a ninja! Ele fala pra ele, ninja man. A ninja man in the sewers is like teenage mutant! Ele ainda manda o Kawabanga, cara. Isso. Manda um Go Ninja Go. É, Go Ninja Go, pode crer. Cara, todas as referências possíveis, foi muito bom, cara. Aí, parabéns, parabéns pro jogo. Adorei. Corta, puxa, absorve. Eu gosto de jogos. Então, Ilapso, o que você achou de Metal Gear Rising? Bom, ruim, médio? Muito bom jogo, eu teria achado melhor se eu não tivesse acabado de jogar o Tomb Raider novo. Olha, continuasse uma sobrevivente. Mas muito bom, acima da minha expectativa. Como Hack and Slash, um dos melhores que tem aí, né? É, o melhor que saiu esse ano, né? Porque aquele Devil May Cry é legal, mas esse eu achei mais legal, porque é um pouco diferente. Tem um God of War, mais do mesmo, né? É, o God of War eu acho que eu vou gostar mais do que o Ryzen, porque ele é mais grandioso, né? Mas eu não joguei ainda a fundo. Mas aproveitando aqui que a gente terminou o jogo, vou fazer uma coisa que a gente não faz há muito tempo. Vamos dar nota. Eu tava tentando evitar a nota, mas vamos lá, dá uma nota. Nossa, não, eu vou dar minha nota. Nota Super Game Power, hein? Gráficos 8, som 9, jogabilidade 9 e roteiro, né? Replay o caralho. Roteiro 8, 8,5, jogo, 8,5. Olha só. Pô, então, alguém mais acerta essa nota ou essa nota é definitiva do Mais Frente Soco? Eu não discordo, não. O roteiro daria menos. Ah, tá bom. A jogabilidade... O roteiro eu daria uns 6, cara. A jogabilidade eu daria uns 10, o roteiro eu daria uns 8. Tá, eu gostei muito do roteiro. Eu gostei. As nuances do roteiro. A ousadia e a alegria de dar nome a país do Oriente Médio e falar que... Ousadia e alegria. 8,5, é essa? 8,5, 8,5. Essa é a minha nota. É um jogo bom, né? 8,7. Não é um jogo genial, mas é um jogo bom. 8,9, né? 9? Aliás, vou dar 8. Vou 9, dar 8 porque a câmera do jogo é muito ruim, cara. 9,5. A câmera tem um problema mesmo. É, 9, 8, a câmera é retardada. 9,7. Os gráficos são legais, mas são simplificados também, né? Caralho, deu 10, moleque. 10! 10 pra quê? Pra quê? Não, zoando de lado. Isso. Pode falar, Rebeca. Que... Ah, não, só ia falar isso, que os gráficos são... Eu acho engraçado na hora das lutas, assim, quando ele tá... De repente, a rua parece gigantesca, né? Uhum. Quando ele tá no meio, você tá andando lá, parece que a pista larga, você tá no meio da rua, que imenso. Eu gostei muito, cara. E já é o quinto ano que eu... É o quinto jogo que eu jogo esse ano, e os outros foram bons. Foi o Mass Effect 2, o 3, To The Moon, Walking Dead e Tomb Raider. Os outros 5 eram muito bons. Ah, foi o 6º, então. Os outros 5 jogos eram muito bons, e esse eu também eu gostei bastante. Então fica aí a minha apreciação. Permite. Acho que não vale os $60, tá? Tá muito longe de valer. Mas como eu não paguei ainda, Malandrops. Killerazos, ficou mais empolgado pra terminar o jogo agora? Vai terminar hoje? Agora vai virar a noite? Vai virar do trabalho amanhã? amanhã? Cara, eu não trabalho amanhã. Olha só. Tchau. Termina o jogo hoje. Aproveita. Cara, essa vou pedir comida e vou terminar o jogo. E amanhã a gente vai lá na, na Livraria Cultura. Bora lá. Cara, é uma palhaçada, meu irmão. Quinta-feira você fala, não tem expediente, não tem aula, não. Puta merda, cara. Então é isso aí, se você... Peraí. Bota o somzinho de codec aqui. Não, é. Não, rapidinho, eu só ia falar uma última coisa. A última coisa que eu ia falar, que eu achei o mais legal de tudo no jogo pra mim, é que eles conseguiram fazer um jogo bem equilibrado, que agrada. Ele é possível de agradar tanto a fãs da série, quanto iniciantes na série. Ele não é nem aquele volume absurdo de informações e não sei o que, que espantaria as pessoas que gostam de ação, mas ele também não é tão distante da série Metal Gear, que espantaria os fãs mais antigos. Então eu achei isso bem legal. Eu só joguei o Solid e pra mim tá ótimo, assim, eu não precisei jogar 2, 3 e 4 pra encaixou tudo. Então, acessível, não, né? Vamos dizer assim, né? Bem exato, acessível bem pro público geral. E eu digo, e eu acho que isso eles fizeram bem, porque eles fizeram uma outra série, né? Não é Metal Gear Solid, é Metal Gear Rising. Então você não precisa jogar a porra do Metal Gear Solid pra saber jogar Metal Gear Rising. E isso ficou muito bom mesmo, bem colocado. Então, e é isso aí. Se você gostou, não esqueça de comentar. A gente tá ficando muito pobre em comentário. Cada episódio que passa é tipo, 50 comentários, aí o outro 40, 30, e pô, qual é? Se você gostou... Comenta! Exatamente. Tem uma campanha sobre isso. Blogs se alimentam de comentários. Exato. Alimente um blog. A galera, a gente gosta de fazer semana e meio, mas a gente tá recebendo muitos e-mails e poucos comentários. Tá na hora de blá. Continue mandando e-mails, mas mande comentários também. Eu prefiro dizer que quem não comenta, não, quem ouve não comenta, tem que tomar no cu, tá ligado? É muito fraco. Ah, não concordo, não. Eu nunca comento. Você é do time, mulher. Mas eu nunca comentei em lugar nenhum. Eu morro de preguiça de comentar em qualquer site, qualquer blog. É complexo. Mas normalmente você comenta lá no Baixo Feio de Soco pra reclamar de alguma coisa da edição, assim, tipo, mas cortaram o que eu falei! Foi. Pô, fala pra caralho, depois não sabe que cortaram. O pivô cortou, o Ilapso cortou um negócio importante que eu falei no podcast das mulheres. Aí depois fica parecendo que eu não sei o que eu tô falando. Pô, só foi errado, tava falando tanto que eu falei, cara, acontece tudo. Não foi. Dei a hora de maioria. Justamente cara. A parte que eu menos falei, você cortou. Caraca, eu falei da Juliet do Lollipop Chainsaw. Cruza os braços, que eu tava falando da baioneta, não. Cruza os braços, Rebeca, vai. Aí eu cortei a meia hora de baioneta. Que você Faz biquinho. Já fiz. Esse foi grave porque acabou parecendo que ela era uma idiota, que achava que a baioneta tinha um namorado, mas... O povo não acharam que eu tava falando que a baioneta era a Juliet. É, uma pessoa achou, mas você tá achando que todo mundo achou. Tá? Mesmo assim, você me trollou. Se você não quer fazer que nem a Rebeca e quer elogiar o nosso trabalho, quer dar gás pra nós continuarmos, comente aqui embaixo e mande e-mail. A diversão não para por aqui no seu programa, não é mesmo, Lápis? É isso aí, Facebook, Twitter, Twitch, YouTube. Dá uma postagem aí, abre o site aí, dá um tudo Facebook. /baixofrentesoco ou @baixofrentesoco.com. Pronto, foda-se. Então é isso mesmo, é o e-mail. Eu acho que você tá no Twitter, é isso aí. Não é o Cajos Jogos, @baixofrentesoco.com. Tchau, semana que vem, volta, vai. É isso aí, então diga tchau, Rebeca, até semana que vem. Tchau, até semana que vem, um beijo pra vocês. porque ela é do Metal Gear Solid 2, fecha ciclo. Irmão, que puto porque ela não Mas ela morreu no 2. Morreu? Alô? Morreu. Cara, eu parei naquela. No 2, eu parei quando ele tá enfrentando vários Rays. Eu não cheguei no final. Então vamos. Eu te dei mais um spoiler! Foi mal. Então vamos parar. Eu te dei, cara. Vamos parar antes que mais pessoas se machuquem aqui. Cyber pedreiro, cyber caiolo, cyber encanador, cyber triturador de papel, cyber triturador de papel, cyber lover, também é cyber cuidador de idosos, cyber lixeiro, cyber o que? Ligeiro? Cheiro. Cyber mexer, cyber garim, então, é o cyber cuidador de idosos, perfura, né? Perfura, é cyber operário, cyber motoboy, cyber motoboy é bom, caraca, aí você pode botar, em vez de você botar ele na moto, você põe um patins cibernético nele, e aí ele vai cruzando o trânsito de patins. Tem que ter moto, aí ele tá andando assim, aí de repente vem, caraca, vou me fuder, vai bater, vai estragar a pizza do cara. Aí ele dá aquele salto, joga a pizza pra cima, manda o Zandatsu na pizza e já entrega fatiada pra você na sua mão. Caraca. Cara, eu pagaria R$98 nessa pizza. Não, olha só, é o preço do jogo, né? Eu pagaria é mais ou menos que eu vou ter que pagar no pedido. Os caras não pagam o dobro do preço pra aqueles caras que fazem sushi, fazer corta no peixe. Se o cara vier vestido de samurai e fizer corta na minha pizza, eu vou achar irado. Ah, Cyber Sushi Man, já tá cyber lá, Cyber Sushi Man, boa. Não, todo Sushi Man é meio cyber já viu aqueles caras cortando o peixe? Cyber churrasqueiro. cyber cara do coco na praia. Caraca, exatamente! Olha, a garota de Brasília falando da praia, meu irmão, e ninguém pensou. Eu já fui da praia, ué, eu sei que é o cara do coco. Que todo cara que corta coco na praia não tem um dedão de uma das mãos. E o Cyber Ninja não tem esse problema. É que se o Bell Raiden ia falar, preciso cortar o dedo pra sentir a dor. I must feel the pain. Turn off my pain inhibitors. Corta,